Tá tudo dentro. Que isso? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Beleza. Vamos fazer uma recapitulação então, que já faz 3 semanas que a gente não joga, né? Bora. Ficamos 2 semanas parados. Só para relembrar rapidamente o que aconteceu na última sessão. Vocês estavam dentro da dobra espaço-temporal, né? Do laço temporal, não sei que número lá que o Secundus deu o número para vocês. Treinando o uso das runas com o Aldric. E aí vocês ficaram durante cerca de 2 meses treinando ali para aprender a usar as runas, aprender o princípio do uso. E aí quando vocês aprenderam o princípio do uso, vocês começaram a desenvolver por vocês próprios o uso daquilo, né? Para aprimorar, apenas para ficarem bons na coisa. E o Aldric deixou vocês treinarem livremente, vocês foram fazer esse teste individual, foram fazer os seus treinos particulares. Né, assim ele foi ensinar o Greel a aprender forma selvagem, Selene foi ensinar alguns conceitos de feitiçaria para Ciri, a Toph foi ajudar a Ciri a convocar o espírito da princesa Lissa, né, e essas coisas foram acontecendo. E quando isso aconteceu, né, o Selene ele se despediu de vocês e disse que não queria ter contato com as runas, porque ele viu a ganância, ele viu o que aconteceu com a menininha gato lá. E viu que as pessoas invariavelmente, quando tem contato com essas coisas, acabam se tornando gananciosas. E ele temia que isso acontecesse com ele, que os efeitos seriam devastadores, então ele quer distância disso daí. E saiu junto com o Theon para filosofar e em busca da morada da Senhora Eternidade, que, segundo o que o Aldric disse, ela vive em algum lugar dentro desse plano. Né, não necessariamente nesse laço temporal, mas dentro do plano da energia temporal. Né, pode ser dentro do laço ou fora do laço, é uma coisa que vocês não sabem ainda. Certo? O Celerin ele se afastou, descobriu uma civilização de draconatos, descendentes de um gigantesco, um colossal dragão azul, falecido há milhares de anos ali. Não se sabe exatamente qual que é a história deles. E o Celerim foi visto como o escolhido, o salvador deles. E aclamado por todos eles. O Celerim disse para eles escolherem um grupo de 5 mil pessoas. Disse para os eruditos escolherem 100 pessoas cada um, são 50 eruditos. Um grupo de 5 mil pessoas. Que o Celerim levaria para fora, para o que eles chamam de o Mundo das Cores. E esses 5 mil iriam estudar e se aprimorar. Encontrar meios de voltar e resgatar os demais aí dentro. Enquanto vocês estavam treinando, né, a Toph ela subiu no topo da árvore do tempo. E ali ela começou a meditar, começou a acumular ki, retirar ki da árvore, para acumular no olho de Jade que ela tinha criado. Era Jade? Não, Esmeralda. Sempre põe a porra da Jade no meio da coisa, né? No olho de Esmeralda que ela tinha criado a partir de um fio de cabelo do Aldric. E começou a acumular ki naquilo ali. E expandia a percepção dela para tentar encontrar o Celerim ali e as pessoas que o Celerim disse que tinha encontrado e que tinha avisado a Ciri por intermédio do anel mágico de vocês. A Toph encontrou a presença do Celerim e do Theon. Das 500 milhões de pessoas que cercavam os dois, aproximadamente. Porém, essas milhões de presenças, elas apareciam e sumiam, apareciam e sumiam, oscilando entre a existência e a não existência, revelando a Toph que, na verdade, eles são pessoas, não são pessoas, mas sim possibilidades quânticas, eles são possibilidades de acontecer. Eles ainda não são fixos, eles podem vir a existir, mas alguma coisa pode acontecer ainda e impedir que eles existam. Eles são como o único é. Eles são apenas uma possibilidade de futuro. E é curioso que vocês encontraram eles e agora eles fazem parte do passado de vocês, mas eles são uma possibilidade de futuro. A Toph também detectou um outro grupo pequeno de criaturas mais fracas, né? E uma criatura de poder próximo do poder de vocês, que estava ao norte daí. E informou vocês disso. O Celerin, ele. Nossa, isso aqui tá errado. Ah, tá, desculpa. O Celerin, ele consultou os pergaminhos, os manuscritos, né, feitos de couro de draconato, de dragão, em busca de informações a respeito da missão de vocês, informações a respeito da menina gata, da Nirak, de cerca de 200 anos antes, e descobriu que um grupo avançado tinha sido escolhido, 5 membros, para procurarem o escolhido e nunca mais tinham voltado. E aí o Celerin viu que direção que eles tinham tomado e seguiu nessa direção e encontrou um outro povoado de Draconatos. Né, já tinham uns 50 membros ali, eles foram procriando com o passar dos tempos. E criaram uma filial da cidade. Criaram um segundo povoado ali. O Celerin levou eles de volta, inicialmente sem se revelar, depois se revelou. Quando chegou de volta à cidade e foi aclamado novamente como escolhido, anunciou o seu plano de levar os 5 mil para que eles pudessem resgatar os demais depois. E nesse momento o Celerin ele foi aclamado e começaram a comemorar e entoar cânticos em honra ao Celerin. E quando isso aconteceu, o Celerin ele se viu envolto numa aura, passou a ouvir os pensamentos de todos que estavam ali e os pedidos deles de graças, de que consigam, enfim, sair dali e ir para o mundo das cores e tudo mais. E ouvindo todos esses pedidos, ele começou a. Vocês estão me vendo aí, me ouvindo, gente? Estamos Sim. vendo. Estou ouvindo, mas para mim Marcando, está travada a tela. eu estou congelado. É, justamente. Eu acho que é a minha. Minha câmera travou aqui, eu acho. Eu resetei e continua a mesma coisa. É, a minha câmera travou. Mas é o meu Eu achei que era aplicativo o aqui. meu PC, que eu ia confirmar com o Anix, mas. É o meu, não, o meu aplicativo da câmera ele travou aqui. Eu acho que travou tudo aqui. Vamos ver se minha câmera volta. Ou, mas que porra, mano. Não, a câmera travou aqui. Bom, não importa, eu vou mexendo na câmera aqui enquanto eu vou falando. Bom, enfim, e a Toph ela sentiu do topo da árvore essa transformação do Celerin, que foi o exato momento da ascensão de Celerin Tezekar para Deus dos Draconatos desse mundo aí. O único Deus que eles conhecem. O Celerin juntou 5 mil e iniciou a marcha de volta. E depois de vários e vários dias, ele retornou, encontrou vocês. E a Toph anunciou a chegada de da outra entidade de grande poder que se aproximava de vocês aí em alta velocidade. E aí vocês viram esse ser que está aí na tela azul, que ele parece um golem de cristal, né? E que começou a atacar vocês. E aí a Ciri entrou na mente dele e descobriu que na verdade ele estava querendo se alimentar de vocês, que o que ele tinha era apenas fome. E aí quando o Murin rachou o peito dele com o machado, revelou o interior dele. E a Toph, quando tentou sentir o ki dessa criatura, conseguiu entender que na verdade ele estava mais próximo dos braços da Toph do que de um golem, de qualquer outra criatura que vocês tinham visto. E aí a Ciri, na mente dele, conseguiu ver o nascimento dessa criatura. Ele é uma estrela que adquiriu consciência e que tomou uma forma humanoide e saiu pelo mundo, pelo universo, para dar um rolê e acabou preso aí nesse lugar onde vocês estão. Assim, ele fez um acordo com essa criatura. Vocês aguardaram até que a Ciri cumprisse a ação dela. Ela manipulou as runas todas juntas para criar uma sopa primordial de átomos e de todos os tipos de elementos ali, que serviria de elemento para essa criatura, que sugou essa sopa primordial, aumentou a sua energia, expandiu sua energia, aumentou a gravidade ao redor de si. E essa expansão de energia fez com que a árvore crescesse ainda mais. A árvore já está com uns 750 metros de altura agora. E isso saciou a fome da criatura durante um tempo. Depois a Ciere foi alimentando ela outras vezes, até que a criatura finalmente se acalmou. E agora tá aí com vocês, meio como um aliado de vocês. E vocês têm diante de vocês um estelar. Ele é uma estrela viva, uma estrela em forma humanoide. Uma estrela com todas as propriedades que o nome estrela carrega em si. Tá? É exatamente isso, uma estrela com todas as propriedades dela. Está diante de vocês aí. O combate terminou, tudo se acalmou, os 5 mil refugiados que o Celeren trouxe com ele, eles estão olhando admirados para a árvore, e todos eles vão um a um querendo tocar a árvore, e eles olham de perto para a árvore, e alguns deles, quando tocam a árvore e sai algum pedacinho de casca, eles pegam um pedaço de casca e ficam maravilhados com aquilo. E eles olham para o alto e veem as 5 copas que essa árvore possui, e eles ficam maravilhados vendo aquelas folhagens, aqueles galhos que se estendem por centenas de metros assim, na horizontal ali. Eles ficam maravilhados com tudo aquilo. E vocês todos que estão ali próximo, vocês ouvem eles: nossa, é uma cor diferente, é uma cor diferente. Que nome daremos para essa cor? Olha lá em cima, tem outras cores. Que incrível, que fantástico. E eles ficam maravilhados com isso. E aí eles vão cercando vocês também. Eles vão cercando todo o grupo, porque vocês também possuem, tanto nos seus corpos como nas suas vestes, roupas, cores diferentes. Cores que eles nunca viram. E eles ficam maravilhados vendo isso, e eles vão se aproximando e querendo tocar vocês. E pedindo permissão para tocar em vocês. E, assim, espantados com as muitas cores que vocês possuem, e quanto que eles conhecem apenas o azul, alguns casos assim, preto nos olhos deles, né, e branco, que envolve tudo isso. Eles não conhecem a variedade de cores que vocês conhecem. Quando isso acontece, todos eles ficam falando disso, né, admirados, impressionados com essa quantidade de cores que eles estão enxergando. O Griel, que está próximo ali, ele finalmente se sente entre iguais. Já que ele, até o momento em que ele se tornou uma salamandra, seguindo os ensinamentos da Ciere, ele não tinha visto todo o espectro de cores que vocês são capazes de enxergar. Falou a menina que ficou 15 anos na escuridão. É verdade. Amadores. É verdade, você enxergava uma cor só. É bem isso mesmo. Eles ficam todos maravilhados e você e o Grial sentem essa sensação. Caralho, não somos só nós. Tem mais gente assim. A diferença é que você e o Grial possuíam, o Grial ainda possui, né? Possui uma característica, uma deficiência em relação aos demais, né? Eles não, eles enxergam perfeitamente. Eles apenas nunca tinham visto uma cor diferente. Nunca tinham tido contato com elas. Bom, ok, o que, que vocês fazem? Bom, primeiro que eu não deixo ninguém tocar em mim. Tira a mão, te joga. Ok, eles vão chegando, se aproximando e tocando em você, tá? E aí você vai dando tapas assim, tirando as mãos, né? Que chegam próximas a você. Com o passar do tempo, eles vão se assustando e se afastando de você. E eles também estão um pouco ressabiados, né? Por conta do combate que vocês acabaram de ter. Então eles estão meio ressabiados ali. Conforme você começa a estapear eles para eles não tocarem em você, eles rapidamente respeitam isso e se afastam de você. Celerinho. Você pode explicar isso? Posso? Durante a minha viagem aqui por este plano, sei lá, chamado, Encontrei uma civilização antiga de Draconatos. Ah, então foi isso que eu senti, então. Isso. E eu tô pensando em levar esses escolhidos aqui para o nosso mundo e salvá-los daqui. E para que eles futuramente salvem o resto dos seus amigos e familiares. Ah, então tá explicado. Porque a massa que eu senti não foi a mesma massa que chegou. Não. Lá tinha muito mais que isso. É, eu não sou muito boa de cálculo, não. Mas tinha, como a Siri disse, tinha uma Valcária inteira praticamente. Valcária inteira é pouco. Uma Arton. Ah, uma Arton. Isso. Mas da onde surgiu essa bondade do coração, Cedarim? A gente nunca viu essa bondade em você? Eles estão perdidos aqui. Eles lembram um pouco você. Também. Eles nasceram de um dragão azul que há muito tempo morreu aqui. Caramba. É, há muito tempo. Tá, mas e quais são os planos em relação a eles? Eu só vou ajudá-los a sair daqui. E esse poder oculto que foi liberado de você? Que poder? Estou me sentindo normal. Não. Talvez você esteja se sentindo normal, mas o que eu senti vindo da sua direção, eu podia atestar que era você. E agora que você está mais próximo, eu consigo constatar isso. O seu fluxo de ki aumentou exponencialmente. É mesmo? Uhum. Ele é assim, você continua mesmo Cinerim. Porém, a percepção que eu tenho em relação a você parece bastante com a do Théo agora. Talvez explique porque eu consigo ouvir os pensamentos deles. O único se aproxima. Quando o único se aproxima, ele olha pro Celerin. Olha pra Toph. E olha pro Celerin de novo e fala: pai, é verdade o que Toph disse. Você está diferente. Eu sinto uma aura em você que eu nunca havia sentido antes. É engraçado porque ele não quis ser seu pai, agora é pai de um monte de gente, de um monte disso. Pegou pra criar? Sou pai de ninguém, não. Gente, bom, mas enfim. Cedarinha é pai de mil. Foi pra África dos Dragões. Eu sinto que o tempo se aproxima da saída do lugar, então é melhor que estejamos preparados. Sim. Cieri, você treinou o que eu pedi? Ah, deixar com a gente, Cedarinha. Pensando o quê? Esse ano aqui foi pra isso. Certo. Bom, eu vou sentar aqui do lado da árvore. Preciso descansar um pouco. Foram muitas emoções nessa viagem. São tantas emoções. E quanto ao grandão, o que a gente vai fazer? Como assim? Ele quer sair também. Não sei, eu olho pra ele. Pro nosso mundo? Você olha pra ele e você vê que. Foi muito, você falou que eu não entendi. Você acha viável levar uma criatura dessa pro nosso mundo? Não, eu não sei de mais nada. Ela é do nosso mundo! Não sei, eu só sei que eu olho pra ela e me dá uma. Uma criatura dessa no nosso mundo. Me dá uma coceira. Nós já ouvimos falar de várias criaturas. E já enfrentamos também várias criaturas. Tudo bem. Mas eu entrei na mente dele e eu sei de onde ele veio. Ele era uma estrela comum, como qualquer outra. A única diferença é que ele ganhou consciência. E aí ele tava explorando e veio parar aqui. Tá, provavelmente com outra gama idiota lá do Cedarim que morreu aqui dentro. Ganharem consciência. Não entendi. Você acha normal as estrelas ganharem consciência? Assim, uma hora tudo ganha consciência. Ele mexe, estrelas ganham consciência e desce pra Terra. E desce pra Arton, vamos dizer assim. Não, isso aqui não é de Arton, ele é do universo. Então, mas, tipo, Ele é do universo, então não é comum estrelas ganharem consciência. É isso que eu tô dizendo. Você sabe! Ponto. E aí você quer levar uma criatura dessa pra Ayrton? Em momento algum eu disse que eu vou levar ele pra Ayrton, eu vou só tirar ele daqui de dentro. Opa, seguiu. Não, eu vou tirar ele daqui de dentro. Pra onde ele vai depois disso, aí é problema dele. Ô, Gia. Oi. Enquanto eles estão discutindo, eu me aproximo um pouquinho do bichinho aí. Uhum. E estico meio que indiscretamente o dedo na direção dele. Tipo assim, eu cruzei o braço e tal, tô esticando o dedo na direção dele, como se não tinha nada. Uhum. Sem encostar nele. E tento ver se eu consigo, de alguma forma, puxar a energia dele. Ok, você puxa, ele colapsa e morre. Vixe, aí vai foder. Tô brincando. Acabei de matar todo mundo. Tô brincando. Acabei de criar uma explosão. Quando você estica o dedo pra ele... Não, me estico o dedo pra ele. É sutil o negócio. Tipo, ah, é uma coceirinha do subaco, assim, ai, caralho, entendeu? Não é, ET! ET, assim. Olha aqui meu dedo, ET! E assim, não vai fazer um cotonete. Vocês estão conversando entre vocês, tá? Aí o Celerin vai sentar na árvore ele pra descansar um pouquinho, né? A Sierra e o Murin ficam debatendo sobre o que fazer com ele, né? E ele para, assim, ele se curva sobre vocês e fica observando vocês, assim. Até inclina o que seria a cabeça ali, meio de lado, assim, demonstrando curiosidade. E aí, Toph, quando você vai esticando, assim, o dedinho disfarçadamente, ele vira na sua direção, como se percebesse isso. Recua um pouquinho pra trás. Tá? Ele não chega a dar um passo, mas ele vira o corpo assim, afastando o corpo como se recuasse. Olha pra você. E aí ele devagarinho ele vai esticando o dedo dele também. Ah, é? É. Beleza, eu continuo o processo. Ok. Eu vou aproximando o dedo também. Certo. Vocês vão até que seus dedos se tocam. Quando isso acontece e você tenta sugar a energia dele, Toph, você sente que você consegue sugar a energia dele. Mas ao mesmo tempo ele também consegue sugar a sua energia. Eita! Aham. Eu viro pra ele e falo pra ele em primordial. Você quer sair daqui, né? Eu não creio que ele tá falando, ele vai fazer isso, mano. Ele olha pra você. Aí ele olha ao redor. E fica procurando alguma coisa. E aí ele para. E se mexe assim. E faz um gesto assim, abrindo os dois braços. Tá perguntando como. Aí, o Aldrich chega perto. O Aldrich, ele olha pra criatura. E aí ele pega e fala pra você, Toph, ele está falando. Vocês não percebem ele falando com vocês? Não. Essa criatura não se comunica da forma que vocês se comunicam. Pela voz. Mas o meu corpo cristalino consegue captar a comunicação dele. Ele se comunica por ondas de rádio. São um tipo diferente de vibrações. Não é som. Não são ondas sonoras. Ah, eu tenho uma coisa então pra tentar fazer. Ô grandão, fica tranquilo, eu não vou fazer nada com você. Tá, só quero tentar entender o que você tá dizendo. Eu pulo nas costas dele e tento usar só do meu pé as vibrações que eu aprendi a usar do solo pra tentar entender o que ele tá falando. Em cima dele, tá, você sobe em cima dele, ele vira assim pra cima olhando pra você, né? Ele dá uma chacoalhadinha assim e você se equilibra ali e ele fica olhando pra você. Toph, você não consegue perceber nada. Tá, eu fecho os olhos, tento me concentrar e tento perceber essa vibração essa energia aqui que emana dele através da sola do meu pé, ao mesmo tempo que eu tento também fazer essa vibração de energia. Como é que é? Tipo assim, ele emite as energias dele, ele emite onda sonora, certo? Não, não é onda sonora que ele tá emitindo. Não? Não, ondas de rádio. Ah, ondas não, de desculpa, desculpa. Não são ondas sonoras. Tá, eu tento emitir onda de energia pra tentar captar essas ondas de rádio, entendeu? Pra tentar assemelhar isso. Que tipo de onda de energia? Descreve pra mim. Por exemplo, eu falei pra ele se ele quer sair. Sair dali, suponho que seja um sentimento feliz. Sair daquele lugar pra um lugar novo. Então eu tento transmitir uma onda de energia boa. Não, mas como assim uma onda de energia? Tipo, liberar o ki pelo pé. Tá. Entendeu? Ok, entendi. Entendi. Pra esse ki ser transformado em alguma onda de vibração, pra tentar assemelhar essa onda de rádio. Porque eu imagino assim, o cristal, ele reverbera a partir do momento que tem uma onda, né, de som. Uhum. Então eu tento usar esse mesmo conceito, só que de uma forma não agressiva. Uhum. Tá. Em cima dele, então, você concentra seu ki na planta dos seus pés. E começa a espalhar o seu ki ali, transferir isso, a sua energia positiva para ele. Certo? Uhum. Quando você faz isso, você sente que ele começa a absorver a energia. E joga um teste de intuição. Passou um segundo. Deixa eu abrir a ficha aqui. Joguei. 29 já. Bom. Ele vai absorvendo essa energia. E você sente assim. O corpo dele internamente emitindo vibrações. Certo? Essas vibrações lembram a você como se fosse um riso. Um riso de criança, sabe? Aham. Uhum. Ele parece como se fosse uma criança rindo. É isso que você sente. O Aldrich, ele olha e ele fala, Toff, isso não irá funcionar. Vocês têm as runas. Usem as pedras. Vou lhes mostrar. E aí ele fala pra vocês, observem. A luz também é uma onda e também sofre interferência. A luz é uma onda, como as ondas que se propagam num lago quando você atira uma pedra na superfície cristalina parada dele. A luz também funciona dessa mesma forma. As ondas que ele está emitindo, as vibrações que ele emite, não podem ser captadas pelos seus ouvidos, não podem ser captadas pelo seu corpo, Toff. Mas a luz conseguirá captar a interferência delas. E aí ele usa a runa da luz, e aí ele forma, na palma da mão dele, uma esfera de luz. E aí ele aproxima a esfera de luz do estelar. Quando ele aproxima, a esfera de luz ela começa a vibrar. Vocês veem que ela começa a tremer. Ela fica tremendo ali. E se alterando. E aí ele olha pra vocês e fala. Vem. É assim que ele se comunica. Celerim. Opa. Você domina a eletricidade, não? E você agora tem poderes novos, não tem? Eu senti isso. Se vocês estão dizendo... Toph disse isso. E o seu... Ele olha pro único, meio com desdém. Filho, também percebeu isso. Eu quero que você faça uma conexão com esse ser através da eletricidade. E descarrega essa eletricidade em meu corpo. Ele aponta pro corpo dele. Tá, vamos ver se eu entendi muito bem. Você quer que eu jogo raio nele e depois raio em você? Você vai se conectar com ele através do seu raio. E jogará eletricidade em mim, sim. Tá bom. Lembrem do que eu falei sobre meu corpo. As sim, propriedades que ele possui. Você é um cristal. Exato. Faça isso. Tá. Grandão, não vou te machucar, viu? É só uma cosquinha. Ele olha pra você, né? E aí a esfera de luz, ela começa a vibrar. Eu jogo, então, um pouquinho de raio nessa esfera de luz. Na esfera de luz, ok. Que mais? E eu tento fazer com que esse raio vá pra ele também. Passe na esfera e vai continuando até ele. Certo. Ok. Nossa, que perfeito isso, cara. Que perfeito. Você dispara uma rajada elétrica naquela esfera de luz que tá sofrendo a interferência da comunicação dele, tá? E essa rajada elétrica, ela sai daquela esfera de luz como um sinal elétrico modulado. Quando isso atinge o corpo do Aldrich, vocês veem, o corpo dele começa a vibrar, começa a vibrar. O Aldrich, ele estende a palma da mão pra frente assim, e aí uma série de cristais começam a brotar na palma da mão dele. E aí esses cristais que eles vão brotando, eles começam a se quebrar, se romper e se juntar e forma como se fosse um disco de cristal. Esse disco de cristal, ele começa a vibrar. E ele começa a vibrar e começa a emitir ondas sonoras. E dessas ondas sonoras, vocês escutam pela primeira vez a voz de um estelar. E o que vocês escutam é o idioma primordial. Serinha acabou de inventar a vitrola. Bem não, isso. É o sistema de tradução do R2D2. Nós é o Tesla. Basicamente é, mano. O fogo do Tesla. Você transferia energia em forma de som. Sim. É um transdutor. O Celerinho acaba de, e o Aldrich acabam de criar um transdutor. Ele emite essas ondas sonoras, aí vocês conseguem ouvir. Quem consegue traduzir o idioma primordial, ouve a mensagem dele. A mensagem dele é a seguinte. Eu estou aqui há muito tempo. Estava com muita fome. Não havia nada para comer aqui. Eu estava quase me consumindo. Que bom que vocês chegaram e me alimentaram. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem a sair daqui e eu ajudarei vocês no que vocês precisarem. O Aldrich, ele pega aquele disco que cresceu na mão dele, ele quebra aquilo, né? Celerim, precisarei um pouco mais de você ainda. Ele vai e coloca no peito desse ser e ele fala, Celerim, funda isso ao peito dele, utilizando sua eletricidade. Agora não é mais uma cosquinha, vai doer. E eu aumento a intensidade da rajada. Sabe o okay. Que é isso aí agora? É um estelar com audio power. Piu! Piu! Ai, ai. Bom, Celerim, você funde isso, você cria pontos assim, nódulos de solda desse disco no peito dele, tá? E aí ele começa a sair ali um som de um grito de dor. E aí no momento você termina de fazer essa fusão. E aí vocês escutam o que seria no idioma primordial, né? Ele passando a mosca no peito e falando: ai, ai, isso doeu. Que da hora. O cara fez uma parede de som, mano. Sei lá. Bom, agora todo mundo pode ouvir o João aqui. Sim. Vou falar bem a verdade pra você agora que você consegue falar. Quer dizer, você conseguia falar antes, mas não, a gente não conseguia entender a sua comunicação. É, a intenção que eu tinha era absorver o seu poder para te levar para fora e usar isso no nosso problema, digamos assim. Mas é, o pessoal parece estar se afeiçoando a você, então não vou tentar fazer isso. Ele olha assim meio espantado para você, Toph. E aí você vê a voz dele saindo. Sai como se fosse uma voz meio metálica, né? Eu percebi que você não gostou muito de mim. Pelo contrário, gostei pra caramba. Queria até botar o seu dentro de mim. Mas você queria me devorar. É, mas é por uma boa causa. Da mesma forma que você queria devorar a gente por uma boa causa, que era manter sua existência, antes de que você consumisse a si próprio. A gente também tem uma causa. Mas melhor que fiquemos em equilíbrio. Bom, se você vai sair conosco, então se prepare que já tá perto do portal se abrir para que possamos sair. Ele olha para vocês e ele fala: vocês são diferentes. São estranhos. Seus corpos não têm massa. Leves. O que são vocês? Somos o que você chamaria de falha da evolução. Falha. O que é falha? O que é falha? Imagina que você tá aqui dentro e você tá tentando sobreviver consumindo o que você consome. Chega um momento que você não consegue consumir isso e você tenta encontrar um meio de consumir a si próprio para sobreviver. Isso é uma falha. E a gente é uma falha desde que a gente nasceu. Mas enfim. É, tem muita coisa fora daqui que você vai ver e vai tentar compreender. Assim como a gente estava de fora, a gente entrou aqui dentro e estamos tentando compreender. Está bem. Vamos sair daqui. Ele chega pro Murin. Ele olha pro Murin. Ele aponta na direção do seu machado, Murin. É. Aponta pro seu machado. Gigante vermelha. Pequena. Ele pergunta pra você, apontando pro seu machado. Tá perguntando se o meu machado é um gigante vermelha pequeno. É. Uma gigante vermelha pequena, isso é uma estrela. Não é, mas gostei do nome. A partir de agora, será. Uma gigante vermelha, né? Tá, filhotinho. Tá, ok. Ele vai se aproximando de cada um de vocês, certo? E ele tenta tocar e interagir com cada um de vocês e querendo saber o que vocês são. Os draconatos, por sua vez, eles ficam igualmente espantados. Querendo saber o que ele é também, querendo saber inclusive o que vocês são. Pois são todos diferentes. Eles estão espantados não só com as cores que vocês têm, mas também com as formas, a aparência. Eles conheciam apenas aquele mundo monocromático deles de apenas uma espécie e de repente eles se dão conta de que existe muito mais. Enquanto eles ficam ali todos trocando informações e se conhecendo e interagindo, o tempo vai passando. O que mais vocês fazem nesse meio tempo? Quanto tempo a gente tem ainda até a porta abrir? Bom, o Celerinho ia chegar 5 dias antes, né? Então faltam 5 dias, 4 dias e algumas horas. Ai, não tem tempo pra caralho ainda. Tem tempo pra caramba. Vocês querem pular os 5 dias ou querem fazer algumas coisas nesse meio tempo? Eu particularmente não tenho nada pra fazer, a não ser continuar juntando aqui durante esses últimos dias que faltam. Os demais. A gente vai continuar aperfeiçoando, mas é. Continuar treinamento. Os 5 dias lendo os pensamentos dos draconatos, tentando entender o método de vida deles. Ok. Ok, Stalker More, né? Legal. Siri? Me esclarece uma dúvida que você já tirou, mas eu esqueci. Aham. Uhum. Os poderes que você mandou que tá escrito roleplay, como é que vai funcionar mesmo? A gente não fez isso até agora, né? Quer fazer isso agora? Pode fazer. Aproveita os 4 dias pra fazer. Morin tá treinando, o Toph tá treinando, o Celerin tá treinando, tá stalkeando. Celerin tá virando voyeur. É. O Grial, imagino que vai estar treinando também. O Ariel, infelizmente, não pôde estar. A D daqui a pouco aparece. A D só vai vir mais tarde, ela foi no shopping. Ah, olha só, quebrando quarentena. Ainda perguntei... Já falei um monte pra ela, mano. Ainda perguntei pra você, se você não ouviu. Eu falei, a D mandou mensagem pra você? Não, não ouvi. Mandou sim. Shopping, eu falei, parabéns, vai lá. Meio um monte de gente. Sem contar que o buraco é lá embaixo. Tem gente lá na padaria lá que tá com o bagulho, mas enfim... Tem gente na padaria que pegou? Aham, e a padaria tá aberta como se não houvesse amanhã ainda. Nossa. Já falei um monte, mas enfim. Cara, que zica. É, se cuida aí, botem máscara, porque o negócio é feio. Bom, enfim. Murin treinando, Toph treinando, Selim treinando, Siri treinando, ou vai querer fazer aquela cena? É, eu vou fazer, mano. Não era pra fazer pra todo mundo, mas... Espera 5 dias. Treinando nos cantos, filho. Ninguém vai estar prestando atenção. Não, espera 5 dias. Ah, eu vou estar prestando atenção sim. Era pra eu ter feito isso já durante o ano, não agora, tipo, no final da parada. Que não fez. Ah, você pode só descrever como é que foi então também. Foi legal. Engraçadinha. Engraçadinha. Bom, na verdade você só tá tentando acessar memórias, né? Só. Não vai ter interação assim. Vai ser assim sentadinha num canto sem fazer nada. Tá, só tá treinando. Tá treinando também. Tá treinando também. Tá, então eu vou dar algumas respostas pra vocês então. Eu vou dar resposta pra mim. Não, geral. Não. Geral, todo mundo vai saber em off, mas ninguém vai saber em on. A negativo. Menos que você passe. Negativo? Por que negativo? Eu preciso passar pra mim. Bom, se ela quer, então eu vou mutar aqui. Daqui 20 minutos eu volto. Tchau. Mas não, eu preciso ser escrito, porque eu não... Eu não lembro depois. Não, vou falar então as respostas que eu tenho aqui já. Não gosto, mas tudo bem. É, eu também não gosto muito, mas é como ficaram as coisas. As coisas nada, não sei o poder de ninguém, não sei o que ninguém fez. Por que as minhas respostas você vai passar pra todo mundo? Tá bom. Ok, é justo. Eu não passei pra você os poderes que os caras treinaram, então é justo. Então eu vou passar para você as informações. Deixa eu ver cadê as informações aqui. Vou só dar as respostas sem descrição prolongada. Isso é coisa rápida. Ok. Proteções vocês ainda não têm. Tá? Então, como é que vai ficar esse negócio das proteções? A gente vai ter que fazer aqui, é isso? Não, eu preciso só colocar isso em regras e saber como que isso vai funcionar. Entendi. Princesa, sai de cima do meu telefone que tá atrapalhando a internet. Pronto. Tá, vamos ver. Proteção. A Toff me pediu uma proteção. Invulnerabilidade contra uma coisa. A Toff pediu proteção contra o dano e você pediu proteção contra a corrupção. Certo? Uhum. Deixa eu ver como que eu posso resolver isso rapidamente. Mas aí pode ver depois, amor. Tá, tudo bem. Então vamos pra frente. Bom, vocês... Já tá querendo contaminar nós. Vocês... Já tá querendo nós sair e já tomar um pontudão. Vocês concluem esses 4 dias e poucos restantes aí, treinando, interagindo, conhecendo essas criaturas novas e diferentes que estão aí, certo? O Estelar, ele fica o tempo todo próximo de vocês, querendo entender vocês. Ele fica o tempo todo próximo dos Draconatos, querendo entender por que os Draconatos são tão iguais, são tão parecidos. E ele fala que ele, pra vocês, que ele já viu muitas e muitas coisas muito diferentes de tudo que você que tem ali dentro. Coisas que ele sequer consegue descrever assim pra vocês em detalhes. Certo? A comunicação entre vocês é um pouco dificultada, como se ele tivesse o cérebro lento, sabe? Mas na verdade, não é isso. Ele é uma criatura que nunca utilizou a voz, nunca falou, praticamente nunca se comunicou com ninguém. Então, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, ele é um ser de poucas palavras. Certo? Serdei, enquanto você fica ouvindo os pensamentos ali dos Draconatos, você percebe que eles realmente estão adorando você como se você fosse um deus. Literalmente. E aí o único, ele chega pra você e ele... No momento que você dá uma respirada, que você quebra a concentração, assim, né? Você tá, vamos dizer assim, atento ao mundo exterior, né? Ele para do seu lado, olha pra você e fala: pai? O que lhe aconteceu, meu pai? Está diferente. Essas pessoas, elas pensam que eu sou um tipo de salvador, que eu vim ajudá-las. Como se fosse um deus? Como se fosse um messias. I'll be back. Entendo. Alguém que veio cumprir uma tarefa. Eu vou conversar com eles. Se você me permitir, claro. Fique à vontade. Está bem. Eles só conhecem o idioma dracônico, então... Já economize seu tempo. Não, não tem problema. Você me ensinou... Aí ele dá uma hesitada assim... Você me ensinou isso. E aí você vê ele indo no meio dos Draconatos, ele começa a conversar com eles, tudo, tá? E aponta pra você e começa a falar um monte de coisa, gesticular, né? E eles vão se reunindo ao redor dele, vão ficando admirados, tudo. Ele vai levando eles, se afastando assim da árvore. E aí você vê que no meio dessa conversa, tudo, ele leva a mão assim ao olho dele, tá? Retira o tapa-olho, mostra pra eles, fica falando do tapa-olho, aponta pra você, tudo. Certo? E aí ele pega, tira a mochila das costas, bota a mochila no chão. Ele começa a tirar alguns tecidos e mostrar pra eles os tecidos, tudo, né? E começa a explicar um monte de coisas pra eles ali. E você vê que ele pega, ele tira algumas tintas, né, da mochila dele, né? E aí ele começa a ensinar eles a utilizar as tintas que ele trouxe, e são tintas coloridas, e eles ficam maravilhados com as cores, né? E aí você vê que ele bota o tapa-olho de volta, ele pega as tintas com um pincel, né? E ele rabisca alguma coisa no peito da armadura dele, no peitoral da armadura, e aí ele entrega o pincel pra eles, e aí eles vão pouco a pouco repetindo o gesto. Vão passando esses 4, esses 5 dias, Celerim. E aí você vai vendo que eles vão repetindo esse gesto. E aí quando chega no final do último dia, momentos antes do portal finalmente se abrir novamente para vocês poderem sair dali, você vê que todos os 5 mil draconatos, mais o único, eles trazem no peito o símbolo da sua ordem dracônica que você criou. Que da hora. Pelo visto, você estava bastante ocupado esse tempo, hein, Único? Sim, meu pai. Eu espalhei a sua palavra, os seus ensinamentos. Eles agora certo. Sabem que você é muito mais do que um messias. Eles conhecem os seus feitos. Eles conhecem a sua história. Eles conhecem o seu poder. Eles são mais devotos de você do que eram antes. Só falta uma última coisa para eles se adaptarem ao nosso mundo. Eu vou aqui no meio de todos eles. Uhum. E começo a tentar me conectar com a mente de cada um deles. Certo. E vou passando o idioma comum para eles. Vou ensinando eles a se falarem o idioma comum. Ok. Essa legal. É a tarefa final de vocês. Beleza. Você vai ensinando ali os fundamentos do idioma comum, né? O idioma comum é um idioma muito mais simples do que o idioma dracônico. Então eles vão aprendendo rapidamente ali, principalmente por você estar dentro da mente deles. Certo? E assim, vocês têm poucas horas ali para eles treinarem. Só que nessas poucas horas, Celerim, você próprio se surpreende. Porque nessas poucas horas eles dominam completamente o idioma comum. Como se você magicamente tivesse inserido todo o conhecimento da língua dentro das mentes deles. Bom, agora é só aguardar até o portal. E eu olho assim na armadura o cronômetro. Tá faltando minutos lá. Minutos, depois segundos, e vai indo. Não, indo. Que faltar os minutos, aí a gente já vai começar a trabalhar nesses draconatos tudo aí pros caras conseguirem passar. Ok. Ok, minutos. Tipo assim, falta 45 minutos. Eu desço do galho da árvore. Tô ali perto mesmo. Uhum. Você já tá pronto? Estou. Você ouviu a conversa do Único? Eu vi meio de fundo. Quem que é esse tal de Messias? Ah, sei lá, mano. Deve ser alguma coisa importante, alguma coisa do gênero, mas não deu pra entender muito bem. Então tá, né? Bom, acho que tem a hora do portal se abrir, se aproxima. Posso sentir. Vamos reunir o pessoal. Quanto tempo o portal fica aberto? Eram 5 minutos, não eram? Não lembro já. É só perguntar pro carinha aí, o verdinho. Não, a gente sabe, a gente veio por um portal. É, vocês sabem. Vocês lembram. A gente em off não lembra. Deixa eu ver aqui em off rapidinho pra vocês. Espera só um segundo. Mas era um tempinho curto. Será que no Carrefour vai ter Black Friday? Já teve queima total lá, né? Já. Nossa. Mas esses caras perdoam mesmo, velho. Esse povo perdoa, mano. Ó, eu não descrevi. Não descrevi aqui quanto tempo o portal fica aberto. Então, eu vou determinar agora que ele fica aberto 10 minutos e foda-se. 10 minutos? 10 minutos. E qual é a extensão da abertura do portal? A extensão da abertura? É. Ele tem um dia... Ah, importante isso, importante. Importantíssimo isso que eu preciso fazer. É, dependendo da extensão, não precisa nem de nada, ajuda nada. Dá pra passar todo mundo. Que eu tô vendo, dependendo da extensão, vai todo mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ele tem... ele tem uns 12 metros de diâmetro. Quantos? 12 metros? 12. 15 metros, 15 metros, pra arredondar. 15 metros de diâmetro. É uma casa, um portalzão. Lembra que vocês entraram com um golem através desse portal? Sim, sim. E um dragão colossal entrou através desse portal. Mas ela não precisa de... entrou tudo junto, né? E um estelar entrou através desse portal. Então o portal ali é grande. Eu nunca pensei no tamanho dele. Uma esfera de raio 15? Isso, uma esfera de raio 15. Quantas pessoas dá pra gente colocar assim, pra passar por vez em 15 metros? Reto 10, em cima 10. Ah, é 15 por quanto? É uma esfera de raio 15. Não, é 20 pessoas. 20 fileiras. Só que as fileiras não são iguais. Mas dá pra passar pelo menos 20 por vez. Tá bom. Acho que dá pra passar todo mundo, velho. Tô louco. Qualquer coisa não é D9, não empurra. Ixi, né? Joga os caras pra lá e boa. É só a galera ir correndo. É tipo de Titanic. Tá afundando, tá afundando. É, eu acho que... Acho que se eles forem correndo, dá pra passar de boa. Porque a gente vai ter 250 fileiras de... De 20 pessoas. Ô, Jean. Aham. A Toph consegue fazer um cálculo de quantas pessoas passariam ali por minuto? A julgar pelo tamanho das pessoas e a velocidade de deslocamento deles? Sim. Eu jogaria um teste de inteligência? Não, não precisa jogar. Esse cálculo que vocês estão fazendo aí mesmo já. Não, porque aí eu poderia dar a ideia da gente usar a runa de velocidade e aumentar a velocidade deles por um breve instante, o suficiente para eles passarem. É só para ver se vai ser necessário. Ou senão eu usaria a magia race. É, então, a minha ideia é exatamente essa, Di. Eu tô querendo ver o quantas pessoas eu consigo passar para ver se eu vou precisar mexer com eles ou não. Aí faria um race em massa. Ó, são quadrados de 1,5 metro, né? E aí são 15 metros, então vocês têm 10 quadrados. Cada quadrado comporta uma pessoa lutando. Mas andando assim, espremidinhas, cabem 3 pessoas ali. Ou seja, são 30 pessoas de cada vez passando. Eles se abraçam e já era, filho. Então vamos supor que 30 pessoas passem em mais ou menos 1 minuto. 30 Não. pessoas por segundo. Por segundo. Nossa, então não precisa nem acelerar os caras. Porque tem 30 ali, eles passam. Né? Vocês têm que dividir 5 mil por 30. Dá 166. Então são 166 colunas ali de 30 pessoas. Em 3 minutos passa todo mundo. É. É, em 3 minutos passa todo mundo. É, o mais difícil aí é o grandão. Mas o grandão passa depois, né? Sim, é que não é lento. O 166... Diminuir ele, o tamanho dele já era, mano. Não, ele passa andando, mas é que não é lento mesmo. A pessoa que vai estar lá na última coluna, ela vai estar a 83 metros de distância do portal. É, tem até ela chegar no portal e depois passar. A gente tem que controlar esse tempo. Ela tem que chegar e depois um segundo pra passar. Mas ela, a última pessoa vai estar a 83 metros. Então a gente... Vamos tentar fazer um haste em massa aí pra todo mundo passar. Não precisa. É. Em 3 minutos passa todo mundo. Você tá considerando o deslocamento deles? Aham. Então tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que, que eu vou fazer? Assim que tiver abertura ali no portal... Uhum. Como a gente tem um grande problema lá fora com o negócio de tempo... Exato. O tempo é diferente, senão as pessoas morrem. Uhum. O que, que eu vou fazer? Eu vou... Imediatamente após a abertura desse portal, eu vou abrir o meu plano. E okay. Aí essa galerinha vai passar de um plano pro outro. Ok. Entendeu? Então uhum. Se derem, fala pros caras não matar ninguém, ficar de boinha, tá? Tem que falar isso pros bichos lá. Não, os bichos não vão matar ninguém, relaxa. Os bichinhos são inofensivos. Nem o Beholder? Nem, o Beholder só faz chá, você quer? Você vai matar alguém de chá, se for. E aí, e depois disso, a hora que a gente sair do problema todo de questão de ter essa variação de tempo, aí a gente abre o portal e eles saem todos e vão pra onde quiser nesse universo. Mas no seu plano também não existiria essa variação de tempo? Não. Seu plano é atemporal? É. Entendi. Como assim atemporal? Seu plano não é atemporal, não. Ninguém precisa saber. Olha o okay. Mestre cortando eu. Se não é temporal, okay. Então o mesmo incidente vai acontecer, filho. Oxe, paciência, em on eu falei que é atemporal. Ok, em on é atemporal. Achei que vocês estavam falando em off, por isso que eu me intrometi, desculpe. Tá desculpado. Bom, tá o tempo certo, vai se esgotando. Desculpa, Di. Não, só perguntar se tá tudo pronto pra gente partir, só. Sim, sim. Beleza, sim. Então eu quero deixar minha marca no tempo, então. Eu vou até a árvore e escrevo. O Magaira esteve aqui e faço o símbolo do clã Magaira na árvore. Tem que ser a rebelde, né? Pichou a árvore. Pichei e saí correndo. E qual que é o símbolo do clã Magaira? É um punho, né? Um punho de... Dá um socão na árvore, a árvore caiu. Lisbeth mais botou. Impunho, né? Mais coração sim. Ok, eu top. Escrevi, você... Eu escrevi em kanji, tá? Como se fosse a língua natural de Tamuã. Certo. Magaira esteve aqui. Você deixa sua marca na árvore, então, e aí todo mundo fica preparado. Os draconatos, né, eles ficam organizados ali em colunas, com uma organização de Yuden, praticamente. Perfeita, uma disciplina absolutamente perfeita. E aí os segundos sinais eles vão passando no contador ali, vai reduzindo. E aí, abre o portal. Nessa hora, eu vou assim pra cima de todos eles. Bom, e faço uma intervenção maior, intervenção divina maior. O que que você faz? Eu quero dar pra eles proteção ao tempo. Ok. Porque beleza. Eu não sei como é a viagem daqui sem armadura, independente pra qualquer espaço que for. Ok, perfeito. Bom, você... eu sou o próprio Deus que tô pedindo, é uma intervenção de mim mesmo. Uma intervenção de mim mesmo. Eu intervenho pelos meus filhos. Celerim, você voa sobre eles, começa a banhá-los com o seu poder para protegê-los dos efeitos do tempo. E aí aquele brilho luminoso ali do portal aberto diante de vocês, vocês veem uma sombra se aproximando, entrando através do portal. Why? Hero. Entra uma figura através do portal, vê o Celerim voando, essa figura invade o laço temporal aí, né? E quando vê o Celerim voando, já aponta a mão na direção do Celerim e grita: desgraçado! E eclodem chamas negras na direção do Celerim. Chamas primordiais corrompidas pelo nada. Pentar tá diante de vocês, rola a iniciativa. Ah, biscata! Uma arrombada, filha de corno. Lazarenta. Vou com o cu dessa lazarenta com areia, velho. Isso! Alguém tá puto. Morto. Tá eu fudido. Vou jogar minha... Vou tirar 20 também, só de raiva também, velho. Você vai ver esse 20, cadê? Não sei nem qual que é a tela do D20, mas... Eu tirei 19. Eu tirei 19, hein? Gente, tem alguma coisa errada com o meu Roll20. Por quê? Porque um que as coisas no chat não aparecem pra mim... Ah, só esqueci de selecionar o token, mas foi. E a minha ficha não abre. Eu vou reiniciar aqui pra ver se funciona. O meu deu 34 já, eu também esqueci de selecionar o token. Se não, quiser tudo bem, eu vou... Não, eu vou adicionando aqui, pode deixar. Bela. O meu deu 29, era o que já tinha aí. Não sei se foi a mesma ou se funcionou. Isso, mas... iniciativa. Adicionar turno. Mas só que meu falta adicionar ainda um... Quanto que deu? Bardic Inspiration. O meu deu 34 já. 34. Celerim deu quanto, Celerim? Meu, calma aí. 33? 33. Quem mais joga a iniciativa? Ó, tá aí, pera aí, rapidão. Vou catar o bichinho aqui pra pôr aqui no mapa. Pera aí. É que tá o lobo aqui. Tira o lobo. Cala a boca, Bentizio. Ok, caramba, se ele tirou um crítico. Isso. Ô, oh, caceta. Olha o Ben TV reclamando aí. Tá fritando. Quanto que deu da Siri? 26. Deixa eu adicionar um turno da Siri aqui. Caramba, adicionei já na ordem certinha as iniciativas aqui. Que beleza. O Lucas jogou a dele por último e mesmo que tivesse adicionado daria certinho. Agora deixa eu ver a ficha da Pentar, se eu ainda tenho essa ficha aqui. Eu acho que eu não tenho mais a ficha dela, caralho. Mas não morre? Não. Não morre. Ah, tem que jogar a iniciativa pro único. Caralho, vai enfrentar Pentor de novo, mano. De novo. É que acontece quando você não mata um vilão. Ele volta. A minha preocupação é se esse portal fechar de novo, e aí? Aí fodeu, né? Um ano esperando. Quando vai poder largar ela aqui dentro, né? 10 minutos o portal, né, ó. 100 turnos, galera. 100 turnos. A gente tá no meio do portal, ela apareceu? Não. O portal abriu e ela apareceu. Vocês estão pra trás do portal. Já assistiu... Já assistiu a porta do Desesperados? Ela é o Serginho Malandro, tá ligado? Por isso. Abriu a porta e... Yeah, tá ligado? Ó, vamos fazer de conta que o portal tá aqui, ó. Desenho azul que vermelho o Ariel não enxerga. Vamos fazer assim, o portal tá aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu acertei os 15 metros. Não, ficou muito maior. Eu também não faço a menor ideia, nem de onde você tá desenhando. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês já. Na lateralzinha do mapa, ele tá desenhando. Isso, na lateral direita. Ah, aqui, ó, né? Ah, achei. Tô no extremo do mapa aí. Isso. Agora que eu percebi que tem um lobo de ponta cabeça aqui. É o tal da gravidade. É o Murin. O Murin caiu. Ok, agora tá com 15 metros certinho aqui. Aqui tá o portal, ó. Tão vendo aí o portal? Fazer ele brilhando amarelinho, tô pingando. Bonitinho. Tô pingando, ó. Isso, esse é o portal. É, tá aqui mais ou menos. Casa do mapa, pronto. O portal está ali. Vocês estão aí, sei lá, uns 10 metros de distância do portal, por aí? Pode ser. Não, a gente tava ali na frente, né, pra gente ir passando todo mundo. É, mas ninguém tava coladinho, coladinho, tava? Não. Só os primeiros, né, imagino. É, provavelmente tava... Uns. Mais ou menos na linha aqui onde tá os bagulho da cartinha. Aqui vocês não estão. Se vocês estivessem, vocês estão mais ou menos aqui, ó. Ó, eu estaria aqui porque eu preciso saber onde é que é o final do portal pra mim poder abrir o meu, né? A gente tá indo na frente. Você vai na frente dos draconatos? Sim, ué. Então você tá aqui, ó. Então você não vai sair pra fora, você vai sair pra dentro do meu plano. Eu vou fazer a fileira de draconatos aqui, então, ó. Tá, mas é aquele negócio, tipo, se botar o draconato na frente primeiro, aí aparece, ó, tanto como é que ela vai avançar. Mas não sabe que a penta vai aparecer, Carpes, quando a gente organiza as coisas. Exatamente, né, eles iam ser os primeiros a passar. Exato. Tá aqui, ó, fileira de draconatos. Do lado esperando. Nossa. Fileira de draconatos aí, ó. Todo mundo aglomeradinho. Vixe, põe a massa, galera. Porque no RPG pode. Eu tô dizendo que eu não sou o último da fila. Eu tô do lado esperando eles passarem. Isso que eu vocês estão na lateral aqui. Os caras estão organizadinhos aqui, já esperando o negócio, né? Já estavam caminhando, né? Aí, aguardando, né? Pim, puf, abriu de uma vez, assim, vum. Não teve aquele negócio de vai abrindo de pouquinho, que era o tempo pra eles saírem da onde eles estão até o portal. Não, vum, o portal abre de uma vez. No que o portal abre de uma vez, a Pentair já sai lá de dentro. Ah, e tacando fogo primordial no celeirinho. Já sai a louca, né? É, eu tô já... aqui, porque eu falei que eu tava na metade deles aqui em cima deles, ó. Já entra na loucura total. Ih, caralho, a ficha da Pentair deu um pau. É, pelo menos você não tem ela no... dragão pra gente levar. No livro, amor? Não, a ficha do livro não vale pra nada. A ficha do livro é uma ficha de AD&D. Ela tem 4 de porrada. Não vale pra nada e tá totalmente desregulada. Mas... ah, não, eu tenho na... ah, tá. Ok. Eu tenho assim na mão a ficha dela. Você tem aonde, amor? Eu tenho a ficha dela feita à mão. Não tá no Roll20, por isso tô. Beleza. Tá aqui. Tá aqui? Tá tudo aqui? Deixa eu só checar uma coisinha rápida aqui. Cadê aquela outra coisa? Tá aqui, né? É isto. A hora que ela jogar o fogo no celeirinho, eu já vou entrar em fúria. Beleza. Ok. Esta flona. Certo. Tá. Tá, mano. A gente tem 17 minutos pra acabar com esse combate. Quê? Ele tem 15 minutos pra acabar com esse combate. Não. 10. 10 pro portal fechar. É. 10 pro 10 portal fechar. É. Isso, então, 10 minutos. 5 minutos, então. Então a gente tem 5 minutos pra acabar com o combate. 50 turnos aí. Pra sobrar, pra gente poder passar de boinha com o negócio e não ficar ninguém pra trás. Exato. Ai. Bom, a gente já sabe que ela tem fogo primordial, né? Sim. Quer saber o que mais ela tem? Ah, deve ter mais um monte de coisa. O mago lá, que tá aqui. Você já tinha fogo primordial. Não, tudo bem, mas a Pentar até então não tinha demonstrado isso. É porque o cara roubou o poder. O cara tinha uma materazo. Pra ela. O cara tinha materazo, mano, então... Caramba, que lixo que foi essa iniciativa. Eu vou gastar um ponto heróico aqui. Vou rolar de novo a iniciativa dela. Vamos lá. Esse é lixo, velho. Ah, tomar no cu. Que porra, mano. Fica com 27 e fica com 24. Isso foi bom, hein, amor. Que porra, mano. Vou mudar a cor dos dados aqui. Vocês vão se arrepender de me zoarem. E você tá com um monte de dado azul no fundo azul aí. Ok. Vamos lá. Ordem de iniciativa, então, pra vocês. Toph, você é a primeira, óbvio, né? Onde que tá ela já? Que eu não tô enxergando. Ela é esse do lado aqui. Do portal. Do lado, na frente do portal aqui, ó. É que, tipo, eu não tô conseguindo clicar, porque o Capitão Pátria tá bem em cima. Eu tô no note ainda. E a tela tá muito pequena já. Pera aí que eu vou tentar ajeitar. Tem que dar tá mão. Tá vendo aqui? Aí. Agora, não, agora eu consegui arrumar. Tinha que dar mão. É onde ela está aí. Beleza. Atrás está o portal, né? Atrás está o portal. Beleza. Já, o que eu ganho entrando em fúria? Ah, pera só um minutinho, né? Deixa eu... Ah, vamos ver esse negócio da fúria. Primeiro deixa eu dar dano no celeirinho aqui, né? Porque eu meti um rajado de fogo nele. Eu não sei se a sua vai ser fadinha, porque eu vou pegar na tabela do Bárbaro. Não, que esquece essa merda. Deixa eu dar dano em você, carai, cuzão. Não vai dar ruim. Tá. Funa de fogo, tem mais 26. Ah, puta que pariu. 31 te acerta, Celerim? Não. Ai, tomar no brioco, viu? Sai daqui, dado azul. Sai daqui, dado azul. Vai ser o dado amarelo. Seu dado amarelo do Banzai. Vou gastar outro ponto heróico. Eles ganharam um boi aí, ó. Vai gastar mesmo, viu, amor? Vai gastando. Peraí, entrou um quarto jogador. Tem mais um, tava só com três. Bro, Onix, agora você foi! Tem... 41, acerta? Acerta. Boa, boa. 41, vamos ver na tabelinha aqui quanto que eu vou causar de dano no celeirinho, então. Onix, eu vou posto, vou por aí no... Manda no Axe, caralho. Ah, vou pôr no Roll20 aí, você viu. Ah, beleza. Eu vou pôr no Roll20, toma essa bíblia aí. Mano, eu queria saber o da fura, não queria criar um bárbaro. Você quer tudo isso aqui? Você tem vantagem em teste de força e resistência de força. É os quadradinhos, só meio que tem quadradinho na frente, é o que você ganha. Ah, que lixão de dano. Toma aí, Celerinho, 84 pontos de dano. Primordial obliterante. De fogo primordial obliterante. Esse armadura não resiste, né? Esse armadura não resiste. Não. Ainda bem. Mas é fogo ou obliterante? Não, é obliterante. Então, né? É fogo e obliterante ao mesmo tempo. Então, ele é fogo primordial e corrompido, obliterante, né? Então aplica os dois danos aí, os dois tipos. Tá, entendi. Fica na mesma, aprende... reduz ou não reduz? Não reduz, a armadura não reduz. Ainda a fúria bem. Do meu nível? Como é que é? Como eu ensinei a fúria pro Onix, ele aprende a fúria do meu nível ou não? A fúria do nível dele, né? Do nível dele, é. Então a minha fúria é nível épico, então, nesse momento. Nossa, a fúria é de nível... Não, cala a boca, é nível épico. Tô puto. Não existe fúria nível épico. Eu tô inventando agora. Ah, e sei lá. É mais de dano e é ilimitado a quantidade de fúria que você pode usar no dia. Vamos fazer o seguinte, ó. Pra não ofuscar os personagens que pegaram as classes desde o princípio, né? Metade do seu nível é o nível de bárbaro que você tem pra determinar sua fúria. 14. Eu posso... Tem mais 10 de dano e tem. Pode usar 5 fúrias no dia. Quanto de dano? Mais 3. Tá. No ataque também ou só no dano? Só o dano. Dano. Beleza, obrigado. E tem 5 fúrias pra você usar no dia. Beleza. Tá bom, mano. Vai dentro assim que combate no dia. E aí é você, Toph. Eu. Uhum. Beleza. Ah, sua. Piranha, uma cobra no meu. Vou fazer essa cobra sair por outro lugar. Ui. Até aqui já. E descarrego uma rajada com um ataque atordoante nela, tá? Tá. Ah, Tô em fúria, desculpa, eu devia ter avisado antes. Então é só 3 ataques que você dá. Não sei por que não tem na minha rajada, cliquei 2 vezes e não foi. Calma, são muitos dados. Tem que esperar. Agora vai ficar vendo agora o tanto de ataque que vai dar. É, dá 700 ataques. Deixa eu não sei porque não vai, cliquei 500 vezes. Caiu a internet do mundo. O ataque do Barba com vantagem, Champ? Ou na fúria ou não? Não. Não. Tá. Não tá indo não, rajado. Aquele que a gente acabou de criar não tá indo? Não. Clica num ataque normal. Tá, peraí. Toma estranho. Ficha. Ataque desarmado. É, clica 3 vezes no ataque normal aí, pau. É porque você pode dar 3, você usa só um bônus pra entrar em fúria. Isso. 34, cadê a CA dela? Deixa eu ver. Errou. Uma 25, falha crítica, puxa a cartita. Pera aí, gosto disso. Eu jogo dano junto a ela, que você... Gosto disso, continue assim. Draw one card. Apeitar essa daqui, ó. Isso. Eu puxei uma carta. Peraí. Tem que clicar nela pra ver. Ô, caralho. Você fere a si mesmo gravemente. Role dado o dano como se tivesse tido um acerto crítico e aplique no seu personagem. Saque outra carta. Seu efeito acumula com o desta. Caralho, velho. Então rola mais um D12 aí nesse dano. O mestre curtiu isso. Então eu tiro mais uma falha crítica, né? É isso? Isso. Deu 24, joga mais um D12 pra somar esses 24 de dano. E você saca outra carta. Tá aqui, deixa eu ver. A outra é, você se atrapalha tudo, não pode realizar ações até o seu próximo turno. Gera reações, então. Eu vou deixar aqui só pra você ler de novo, mas eu vou dar... Pera aí, vou dar um D12. Barra R 1D12. Agora eu vou dar minha deixa agora. Ó. Você toma 28 de dano. Pera aí, eu tenho mais um ataque. Isso, tem mais um ataque. Eu não sei não, mas quando ele saca a carta, ele não faz mais ações até o próximo turno, não cancelaria esse ataque? Mas por causa de uma rajada, tipo, é simultâneo, né? É que faz parte da mesma ação o ataque, né? Ele não tá fazendo outra ação, tá só completando a ação que desencadeou essa falha crítica. É como se acontecesse os 3 ataques simultâneos. 33 tá, errou tá. Também. Tá, beleza. Terminei. Vim aqui, dei meu ataque. Piranha, mulher, você precisa me ensinar a controlar essa fúria. Não tá dando certo, eu tô me acertando. Ela olha pra você, Tafi. Garota idiota! Está atacando a si mesma, sou inútil! Sou imprestável! É muito ódio isso! Eu vou matar todo mundo! E ela faz uma ação lendária agora. Gente, ela mulher tá louca. Ela mete uma flecha mais. Na Toph. Ela faz o quê? Ela mete uma flechada na Toph. Tome, Toph. Ah, para, eu vou matar todo mundo! Dispara uma flecha em você. Acho que falhou meu ataque agora. Eu não consigo porque eu já gastei reação já. Caralho. Né? Não, seus reações são bônus pra entrar em fúria. Não, no começo do combate é reação, igual o muro tempo faz, não é? Não, mas aí é talento. Agora foi, acho que deve ter ido uns 14 ataques. 50 te acerta, Toff? Acerta, é, mas tem que jogar com desvantagem. Com desvantagem não, desculpa, com porcentagem. Tá, eu tenho uma chance. Como é que é? Quantos por cento de chance tem de te acertar? 50% ou mais você acerta. 50 ou mais eu te acerto. Uhum. Então vamos ver. Você tem reação sim, viu? Top, pode usá-la. 59. Acertei. Então eu vou usar minha reação. Eu não sabia, achei que eu gastava não pra entrar em fúria. Então não, você não tem reação. Como não? Você tirou a carta que te fudeu, você não pode agir mais até o próximo turno. Mas nem com a reação? Uh-uh. Ah, beleza. É, porque você já terminou sua ação. Ah, não pode realizar reações. Beleza. É isso mesmo. Eu deixei o bandido de duas cartas lá, tá? Só pra você ver. Não, de boa, tranquilo. Beleza, top. Então você, ó, ela dispara o ataque. Você toma 22 pontos de dano perfurante mágico, mais 35 pontos de dano obliterante. Você faz uma salvaguarda de constituição CD39. Ou o frio cósmico deixará seu corpo letárgico até o final do seu próximo turno. Certo. Então joga aí. Save throw de constituição, dificuldade 39. Save throw de constituição. Ações lendárias, uma. Joguei, tem Deu 39. Mesmo se tirar 20 não vai dar, porque eu tenho 16. Vai dar 36, então falha. Mesmo se tirar 20. Ok, frio letárgico, um frio cósmico, frio primordial de antes do tempo existir, antes da temperatura existir, toma conta do seu corpo. Você tem deslocamento zero, se qualquer benefício de bônus de deslocamento. Ataques rolados com você são feitos com vantagem agora. Seus ataques têm desvantagem e suas salvaguardas de destreza têm desvantagem. Beleza. Será que essa mulher tem mais runa que nós pensa? Não, é combinação, mano. Obliterante com primordial. Qual que é o dano que eu tomei, Jeff? Cadê a gente, por favor? O dano... 32 perfurante mágico pra aplicar as reduções e 35 obliterante. 32 e 35. Então, 57. 22 e 35. 35, então 57. Isto. Beleza. Ação lendária da Pentar foi. Ações da Toph foram. Celerim. Haja aí. Haja tá. O que ajar. Antes de dar qualquer tipo de merda, né? Vamos ver aqui umas coisinhas. Cadê? Isso aqui. É, mano, mais fácil você proteger seus amiguinhos aí, mano. Senão vai dar bostinha. Aqui, ó. Deu 18 metros, que eu usei ação bônus. O anel pra teleportar. Aham. Uhum. Então agora eu vou andar o meu normal, eu tenho. Eu ando 21 normal. Deixa eu ver se eu chego nela com 21. Tô certinho. Ok. Bom, acima de 36. Ah, é, o Celerinho e a Toph já chegaram perto. Bom, todo mundo consegue ver. Todo mundo aí consegue enxergar. A Pentara, ela tá velha. Velha? O corpo dela, o rosto dela é velho. Ela não tem proteção. É, ela não tem os negócios pra sair. Ela era uma mulher de uns 20 e poucos anos, agora ela é uma mulher de uns 50 anos aí. Beleza, você não pertence a este lugar, sua enxerida. Cala a boca, eu vou te matar! E eu vou usar, como ação normal, Lane Shift. Alterar forma. Tem direito a resistir? Calma aí, primeiro eu tenho que fazer um ataque roll em você. Melee de magia. Tem direito a resistir? Não. 30 não, né? Vamos. Eu acho 30 não acerta. Eu acho que o Plane Shift é uma das poucas magias que não tem. Save. Tem. Por volta de um, tem dois. Eu tenho que acertar e ela tem que passar um save. Mas é difícil de funcionar, mano. É. Mas funciona também. Isso, gasta ponto heróico. Gasta ponto heróico. Aí gasta ponto fato. Tira 20 em foto. Vamos de novo. E ela vai outro tira 20 tentão, e esfrega na cara do Jeffão. Vamos lá, Celerinho. Gasta. Eu conto com você. Puta porra, Celerinho, tá trolando. Você chega, tenta tocar ela, desvia. Tenta de novo, ela desvia. O que que tá acontecendo? Tá lerdo? Eu vou matar você. Ah, e aí? Se você ainda continua aqui, então parte do meu plano ainda deu certo. Pode ir? Ok, ação lendária dela. Vamos ver. Dá pra ver se ela veio sozinha já no portal, se tem mais alguém esperando. Como é que é? O portal abriu, ela foi a primeira a voar. Dá pra Sim. ver agora se tem alguém além dela do portal? Dá pra sentir se tem alguém? Só ela. Beleza. A mina veio com sangue nos olhos, né, velho? Confiante. Meteu é louco, né? Também achei, tô desesperada. Caralho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não vou poder usar isso aqui, mas que porra. Saúde! Saúde! Amém. Que bosta. Eu tenho isso. Não tenho isso digitado aqui. Opa. Ô, Toff. Oi. Joga um outro save and throw de constituição aí. Sim, senhor. Só um segundo. Save and throw de constituição. Dificuldade 39. Se você falhar, você vai ser dominada pelo nada. Já começará a ser dominada pelo nada. Eita, aí, cadê a resistência agora? Eu falei, vamos definir? Não precisa. O que estão falando? Ué, que é o negócio dos poderes lá, negócio. Aí a. 32, falhou. Ok. Você não tinha pedido que teria resistência ao vazio? Não. Não, isso aí foi a Ciera que pediu. A Ciera? É. Ele pediu isso, só que a Ciera não queria, porque ela queria que falasse pra ela, só pra ela. Ele não, quer resistência ao dano. É outra coisa. Ele quer resistência ao dano e ela quer resistência à corrupção. A Toff tá sendo atingida pela corrupção agora. É outra coisa que a queria saber. Toff, no começo de cada turno seu, você vai repetir esse teste, certo? E você tem que ter 10 sucessos antes de 3 falhas pra se livrar da corrupção. Caralho! Caralho, cuzão! Eu só passo se eu tirar um 20 e gastar um ponto heróico, e ainda assim no ponto heróico rolar um D6 e tirar acima de 3. Aí eu passo. Ok, na primeira falha. Tá. Ok, não, essa primeira falha você começa a ser... Quando ela dispara a flecha atinge a barriga da Toff, assim. Um ferimento que não é um ferimento muito grande, mas é aquela mancha negra que começa a espalhar rapidamente, assim, pelo corpo da Toff. Beleza. A opção tá se espalhando ali. Beleza? E agora eu vou descarregar uma ação lendária no Celerim também. Puta que merda, cara. Vou meter uma esfera de obliteração no Celerim, foda-se. Não, dá um tapa. Não, vou... Vai ser uma esfera de obliteração, dá um tapa. Caramba, dá um tapa. Não é assim também. Esfera de obliteração, 50 centímetros, qualquer criatura adjacente, 8d10, dano obliterante. Uma salvaguarda de construção reduz o dano à metade, então é você que vai jogar. Tá, Celerim, então vamos lá. Ela aponta a mão pra você e fala, vai morrer, vou te matar. E surge assim no seu peito, já tocando em você uma esfera negra, tá? E começa a apagar o seu corpo da existência. Então eu vou rolar aqui o dano, que é 8d10. Você vai rolar um saving throw de constituição pra reduzir o dano à metade, é dano obliterante. A dificuldade é 39, como foi pra Toff. O dano tá aí, é 45 de dano obliterante. Criaturas que estejam a 6 metros de distância. Toff, você tá a 6 metros? Não, né? 6 metros. Sofre os efeitos de gravidade ampliada. Deve ter sucesso numa salvaguarda de força. Então faz um teste de um save and throw de força aí. Se você falhar, você vai adquirir a nova condição em órbita. Celerim, o que tá acontecendo aqui, velho? Tô inventando coisa aí pro jogo prosseguir, gente. Tomou um disco voador. Eu que isso aí é uma esfera obliterante, não é um aerolito, não? Eu falei também, eu também não tenho como passar no teste. Então, só eu e você, só se tirar um 20 só. De força. Ok, então, Celerim, você tá em. Você está em órbita aí, ó. Você está orbitando. Você está orbitando a esfera de obliteração. Pus aí pra vocês verem e pus no chat também. Ah, tá. Ah, não, o primeiro foi um teste de constituição. Pra tomar todo dano. Ok, desculpa. Então agora faz de força pra ver se você fica em órbita, então. É a mesma dificuldade? Mesma dificuldade. Mas nem se eu tirar 30, eu passo. Nem se eu tirar 30. O deslocamento da criatura é reduzido em 1,5 metro. Ok. As criaturas são feitas com... Ela põe a esfera assim no seu peito, você sofre aquele dano, você começa a se apagar da existência e você gruda na esfera, você é atraído para a esfera. Seu deslocamento agora se torna 1,5 metro. Rolagens de ataque feitas contra você tem vantagem. Seus ataques são feitos com desvantagem. E você tem desvantagem nos testes de resistência de força e destreza. Você fica grudado ali na esfera. A gravidade do negócio fica te atraindo. Você tá no horizonte de eventos ali. Força também, ou Alex? Não entendi. Não, é só eu. É só você que tá em órbita? É. Só. Ok. Toma uma flechada. Todos vocês que estão ali na cena, tá? Vocês sentem assim uma atração gravitacional puxando vocês em direção à esfera. Mas é fraquinha. A gravidade é uma força fraca. Uma força elemental fraca, tá? Então não causa efeito em vocês, só no Celerinho que tá se fudendo ali. Tá entrando pro Senado brasileiro, mano. Tá ficando corrupto. Sabe então que ela tá com a runa de fogo e a runa da gravidade. Não, então, nada tem a runa da gravidade, da destruição. Mas pode ser a força fraca também. Não, não é a força fraca, é a gravidade. Pronto. Gravidade mesmo? É a gravidade. Ok, Celerinho. Acho que era da sombra, sei lá. Encerrou seu turno? Encerrei. Siri. Oi. Oi. Vem cá, desgraçada, vem cá, eu vou te matar também. Tem mais uma ação lendária. Espera. Espero conseguir andar só no espaço rabo. Você não anda e eu não saio de perto dela. Vamos ficar no meio caminho aí. Caralho, que estranho. Eu vou... Apelar, sabia. Apela. Tô brincando. Nossa, fala. Pessoa ácida. Desnecessário, achei, hein? Vai, vai, vai, vai. O que você vai fazer? Eu vou... usar a runa do controle. Eu não sei se precisa junto a runa da vida aqui. Pra mim tentar interferir nas ações dela, pra que ela não consiga acertar os meus companheiros. Não entendi. Eu quero como se for ou pôr uma penalidade ou dar uma desvantagem pra ela quando ela for atacar os meus companheiros. Você quer tentar fazer virar um titereiro, uma titereira. O quê? Você quer virar uma titereira. Eu não sei o que é isso. Títere, manipulador de fantoches, sabe? Ah, pode ser. De marionetes. É mais ou menos que isso, né? Pra isso. Tentar atrapalhar os movimentos dela. Tá, é... então faz um teste de runa de controle aí. Me fala se você vai rolar ou se você vai usar o que você tem domínio aí. Que isso vai ser a dificuldade do teste dela. Ah, eu vou rolar então. Então role. The control. Trinta e oito. Essa dificuldade do teste pra ela resistir a isso. No caso, você tá tentando controlar, impedir os movimentos dela. Eu vou rolar uma salvaguarda de força pra ela quebrar isso, certo? E vai ser a dificuldade do seu teste de resistência de constituição também pra você não sofrer nível de exaustão. Tá, deixa eu perguntar, Celerinho, eu posso gastar ponto de feitiçaria pra impor desvantagem pra ela, né? Pode. Então eu vou fazer isso. Na sua magia? Não é magia, é runa, né? É, pode na magia. Não é considerado um tipo de magia isso? Não. Isso tá além da magia, né? Não se enquadra. Mas se você gastar um ponto heróico, você pode fazer. Um ponto heróico? É. Tá quebrando uma regra, né? Não é muito, não? Não. Sinceramente, eu acho que não compensa gastar o ponto heróico, porque ela tem resistência lendária. Eu posso gastar a resistência lendária dela se ela falhar no teste. É, então, exatamente. Isso eu acho que não compensa. Não vale a pena. Se a gente tá pensando desse jeito aí de não gastar os pesos pra ter resistência lendária, ela não vai gastar nada. Tem que fazer e jogar, né? Deixa ela gastar o bagulho. É porque eu acho que se ela não passar, ela já é gastadinha. Mas então, exatamente. Se a gente começar a jogar sabendo que ela tem resistência lendária, então a gente não vai gastar nada. É isso que eu quero dizer. Ah, não, mas você tem que gastar na hora certa, né? Não é gastar qualquer coisa. Não acho legal gastar um ponto heróico sabendo que ela vai... Fazer esse ponto heróico não serve pra nada. É. Você pode gastar a magia normal, ou a runa normal, e se ela falar, ela usa resistência. Até a runa normal. Se puxou ela, tinha que gastar uma resistência. Exato. Na pior das hipóteses, essa é a minha ideia. O mais rápido possível isso aí, pra gente poder... É. Utilizar os pontos heróicos pra poder... Pode jogar aí, amor. Pode jogar. Vamos lá, teste de resistência e força. Nossa, de força? Aí azedou pra ela, hein? Então, eu espero que dê bom pra nós. Parece que deu bom, quanto? Mas... 34. Eu posso gastar um ponto heróico pra melhorar ou rerolar. Meu teste, ele foi bom. Ou eu posso gastar resistência lendária. Vou gastar a resistência lendária dela. Ok. Então foi lucro pra vocês, porque ela gastou uma resistência lendária e você não precisou queimar seu ponto heróico pra isso. Só que ela também perdeu o controle, né? Ok, sério. 34, você também igualzinho ela, né? Beleza. É. Sofra um nível de exaustão. Isso é de boa pra mim. Ok. Não é não. Por que não? Todas as suas runas agora são com desvantagem. Não tem problema. Não, é normal. Ah, você tem vantagem? Tenho vantagem. Ah, tá. Qual o seu sentido? Isso. Ah. Essa magia é roubada também, hein? Vou. É, no nível, né? Você quer o quê? Você combo durável nela, né? Isso, exatamente, Bredão. Pra durar 16 horas. É, vou conferir, exato. Se não precisa de uma tigela de sopa de mil PO, isso aí também. Não consome. Certo, Siri. Você invoca a runa do controle e você vai tentando travar os movimentos delas. Assim, fios surgem assim nos seus dedos. E esses fios vão tentando laçar ela. E ela, mas que droga é essa? Que é isso? Que é isso? Sai daqui, sai daqui! E ela rompe todos os fios, né? Quando ela faz assim uma onda de choque, você desloca, né? Quase que jogando você pra trás. Ela olha pra você que tá fazendo isso. Desgraçada! Desgraçada! Eu vou matar! E zuf, manda uma flecha em você. Gente, o que tá acontecendo com essa mulher? Ela tá brava. Acho que ela endoidou. Arco corruptor. É, então, mas não é só ela tá brava. Marionete tá de... cósmica. Show de bola. Eu acho que o superior dela ficou bravo, ó. Falou, ó, você tem até amanhã, senão tá demitida. Isso é Cavaleiros do Zodíaco. Gente, por que que... Não... Ah, agora rolou. Foi. Ok, crítico! Ah! Eita lasqueira! Nasce ele. Ação lendária dela, terceira ação lendária da rodada. Tem que quebrar esse arco dela, velho. Ação lendária, ela dispara com aquele arco negro todo corrompido, a flecha vai. Conforme a flecha ela se desloca, ainda fica um fiozinho de gosma negra do nada, atinge em cheio esse ele. Ah, sei lá, atinge em cheio o seu ombro direito. Pronto. Atinge em cheio o seu ombro direito. Você sofre, ó, são 31 pontos de dano perfurante e mais 50 pontos de dano obliterante. E aí você vai jogar 2 saving throws de constituição, CD39, pra resistir aos efeitos disso. O primeiro pra você não ficar letárgica por causa do frio cósmico. E o segundo pra você não sofrer a corrupção entrópica. Qual que é a CD? 39. Passou. Ok, 40. Passou no primeiro, não tá letárgica. Putz, passou no segundo também, hein? Foi até melhor. Ok, a corrupção não invade você. Na hora que a flecha atinge seu corpo assim, né? Você vê aquela gosma negra indo pra penetrar no seu corpo. Você rapidamente pega a flecha, arranca ela e joga ela longe, tá? E fica livre da corrupção ali. Foi sua ação? Completa? Vou perguntar pra ela. O que aconteceu com você, Pentara? É uma pessoa tão centrada. Você me parece histérica! Minha cabeça! Entraram na minha cabeça! Desgraçados! Eu vou matar todo mundo! Bom, você falou, vou usar a atração lendária dela. Tô brincando. Tô brincando. Opa, opa! E a vez da Pentar agora, depois da Ciere? Beleza. Vez da Pentar. Vamos lá, dona Pentar. Agora fodeu, hein? Agora fodeu, hein? Essa mulher tem 15 milhões de ações. Mas só pode fazer uma. E aí? Não, pode fazer um monte. Certo. Vem em mim, galinha. Vem em mim, galinha. Mas a ação lendária ela recupera toda vez que chega o turno dela, né? Toda vez que chega o turno dela. Deixa eu só descobrir quantos ataques ela faz por turno aqui que... Todo. Eu tô apanhando. Não só, já falei. Não, teu cu. Eu chutaria 3. É o mesmo negócio que o Griel, não é? Ela não é Ranger também? Não, mas ela é Ranger do vazio, ela é melhor que o Griel. Não, então, pega os do Griel e vê quantos a mais ela faz. Ah, ela faz o dobro. Então ela faz 6 ataques de arco. Nossa senhora. E são 12 ataques de... Não. E 6 ataques de cimitarra. Não tem por que ser 12. Ô, Brandão, vou falar pra você que você tá fudido aí, hein? Não, quem tá ferrado é ela. Ok. 6 ataques de cimitarra? Não sei não, hein? Ainda tá com a cimitarra, tá com o arco. Essa cimitarra também deve estar batizada. A cimitarra tá top, mano. Legal, ela solta o arco, tá? Quando ela solta o arco e vai cair no chão, desprende uma gosma negra do arco, toca o solo, começa a se esparramar pelo solo, corrompendo o solo ali ao redor, e o arco ele fica suspenso a meio metro do solo. Certo? Ela saca as duas cimitarras, Celerim, e vai pra cima do Celerim. Vou matar você, azulzinho, desgraçado! E começa a bater com as cimitarras em você. São 6 ataques. Você tava com um bagulho aqui pra fazer, mas essa ação lendária dela vai quebrar. 2, 3, 4, 5, 6. Tem que fazer ela gastar as resistências. Ué, por que que tá jogando com... Ah, eu tô jogando com vantagem, sim, porque eu tenho vantagem nos ataques contra você. Ótimo. Uhum. Beleza, Celerim. O meu menor ataque foi, acho que 46. Minha CA é 40. Ok, todos eles te acertam, então. Os danos, 28 mais 39, 28 mais 28, 29 mais 31. No você vai computando primeiro aí? Dano... No primeiro dano você vai rolar um saving aqui. Eu sei. Faltava 3 de dano pra explodir. É o que mesmo? É save de destreza. Destreza. É doído. Ai. 30. Passei? Não, é 32. Então tome 150 de dano, Sônico. Oh, e a armadura começa a brilhar e... louco! 150 de dano, Sônico. Deixa eu ver se eu tenho resistência. Não tem. É Thunder, né? Aqui a armadura. Imunidade eu não tenho. Resistência. Sônico. Resistência também eu tenho. Não. Resistência eu tenho. Então são 75 de dano, Sônico. Ok, cadê a Pentar? Sumiu da minha tela, pô. Deixa eu marcar. Oh, caralho, mano. Agora deixa eu começar a fazer a contagem aqui dos... Puta, o negócio ele ficou bem aqui no... Bem na divisa onde aparece os negocinhos pra eu clicar, cacete. Então, 75 de dano sônico ela toma, certo? É arremessado? Tem onda de choque isso aí? Calma aí, deixa eu ver aqui. Se for, acabou, né? Se for, acabou seu nariz. Não fala nada se é arremessado. Então não tem. Salvaguarda de destreza. Então não tem. Então beleza. Ok. Certo. Na hora que ela dá o primeiro golpe em você, explode assim. Ela fica, chacoalha a cabeça meio atordoada. Desgraçado! E continua golpeando você. Compute o dano aí. Tá? E aí, ela olha pra você. Não caiu ainda? Não sei, tô computando. Tá computando? Não foi tanto. Não foi tanto dano ainda. Não foi tanto dano ainda. O último ataque quebrou, hein? Ó, foi. Por 2 de vida, eu caí. Caiu? Aham, uhum, fiquei com menos 2. Caraca, velho. Chegou a menos 10. Deu 298 de dano. Chegou a menos 10, morre. Nossa, mas deu tudo isso em 6 ataques? Caralho, só tem isso de vida? São... Não, eu tinha mais, mas eu já tinha tomado antes. 30 mais 15 na média, 45 vezes 6, é, dano pra caralho. É, dando pra caralho. Não caiu ainda! Ela dá um soprão e acelerinho. Cai desmaiado. Caiu. Ok. Acelerinho, 6 save entrou de constituição aí. Pra ver se você vai ser corrompido. Eu tô inconsciente. Não, tudo bem. Mas você ainda pode sofrer a corrupção do nada. Quanto que é a dificuldade? 39. Falei no 6. Eu vou jogar só pra aqui, ó. Ó, barra R, 6D20. Que vai que tira um 20 aí, vai. É. Tem 16 de bônus. Atirei um 20. Tirou um 20. Tirou um 20, olha aí. Pega mas... uma cartinha. Pega uma cartinha importante. Mas de qualquer forma, te ajuda a passar. Em algum deles você falha, né? Então você começa a ser corrompido também. Pega a cartinha, vê se a cartinha ajuda alguma coisa. Beleza, aí. Não, não ajuda. Nossa, é verdade, eu tirei um 20 na iniciativa e não peguei cartinha. Tá, agora é o único, vamos ver o que o único vai aprontar. Tá, putz, não posso usar minha ação bônus agora, que merda, cara. Que não, usei ação de ataque, eu posso usar ação bônus pra dar outro ataque, certo? Ação... Depende. Exato. Você tá usando duas mãos, né? É, duas mãos. Pode. Então, perfeito. Então vou correr aqui no muro e vou dar mais um ataque nele. Então agora é nem você, Murin. Toma uma cimitarrada aí. Eu sou na minha área ameaçada? Não. Não. Ela não é tão tonta assim. Eu sei lá, mexeram com a cabeça dela. Mexeram com a cabeça dela. Mexeram forte. Mexeram rude. Me mover. Você sente onde acerta, Murin? Acerta. Uhul! Deixa eu desligar meus dados 3D aqui, porque... Porque ficar jogando 700 dados não é legal. É, acho que não... mas nem foi 700 dados, foi um só e demorou pra caralho. Meu computador que tá lerdinho. É o contexto do ataque. É. E joga o save intro de constituição aí. Beleza, vez do Pentar foi então. Depois dela. Agora? Depois dela, único. Acabou de ser o turno dela? Ah, ela vai esperar a ação do único, né? Ela não pode usar no turno dela. Tá, eu tenho vantagem, tá de resistência. Único? Bom, então... o único tava. Sei lá, tava aqui no meio da galera, só que do outro lado, vamos pôr ele aqui. Tem que tirar o da Lisbeth, não sei se ela tá perto. Se a Lisbeth estiver perto, eu passo. Se a Lisbeth não estiver perto, eu não passo. Ah, não tá perto. Então, falhei. 34. Tá sendo corrompido também. 39, né, o dano. O save and throw. Ok. O único vê o que aconteceu ali, né? E aí ele olha o Celerim caindo, ele... Não, pai! E ele sai correndo na direção do Celerim. Caralho, alguém bate nesse moleque, por favor. Vê o Celerim caído, ele joga, se joga assim no chão desesperado. Não, não, não vou deixar isso acontecer. Pai, pai, pai, pai. E ele desesperado, desesperado, põe a mão assim sobre o pai dele. Né? Por favor, pai, me dê o poder. Me dê seu poder, pai. Me dê seu poder, me empreste seu poder, meu pai. Celerim, você... Não. Você empresta o poder ou não? Pai, tá inconsciente, eu vou emprestar poder. Eu empresto poder de cura. Você empresta poder? Ok. Da cura. Uma aura envolve o único, ele fica surpreso, ele começa a flutuar no ar, ele põe as mãos sobre o Celerim, fecha os olhos e uma aura mágica sai da mão dele, envolve o corpo do Celerim e o Celerim acorda na mesma hora. Cura completa, Celerim. É isso aí. Tem 700 de cura, se alguém mais quiser. Ele olha pra você, Celerim. Bom, ainda tem o movimento, tem ação bônus dele, né? Ele olha pra você, Celerim, e fala: pai, permita que eu seja seu guerreiro sagrado. Deixe-me destruir essa inimiga. Ó, o nepotismo, hein? Então, me mostre a sua capacidade. Sim, meu pai! Tezekar! E ele vira e sai correndo na direção da Pentar. O paladino de Tezekar. O paladino de Tezekar. Bom, completo o deslocamento dele, ele flanqueia a Pentar aqui junto com o Murin. Só não vai poder atacar nesse turno, porque... Ah, vai atacar sim, vou gastar o ponto heróico dele. Não, ele não tem ponto heróico. Vai lá, Murin. Tá, Jeff, minha só uma dúvida. Assim. Uhum. É, eu poderia cauterizar minha ferida e ao mesmo tempo incinerar a gosma que tá entrando dentro de mim? Você pode tentar. Você pode pintar. Tá, então primeiro eu vou usar minha ação bônus. Não, uhum. Ação bônus não. Primeiro eu vou fazer isso. Certo. Tentar cauterizar a ferida com a chama da... Até melhor, aproximando o machado. Certo. Aqui pra ver se incinera a gosma que tá entrando dentro de mim. Ok, usando então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tentar superar a corrupção com o uso da Runa do Fogo. Então você vai fazer um teste de Runa do Fogo e tentar superar a CD dela aí, que é 39. Tá. Agora ficou fácil, né, de passar. Só um minuto. É, com vantagem, né? Por que todo mundo rola com vantagem, só eu que não? Pra te fazer inveja. Cusões. Nossa. Sério? Deixa eu ver quanto que eu tirei no dado também, mano. Gastar o ponto heróico e rerolar. Isso, gasta aí. Que filha da puta. Pronto, passei. Ok. 41. Se tiver combo, agora eu vou usar minha ação bônus pra me transformar em lobo. Certo. Eu não sei se conta como uma ação tudo isso. Não, isso aí conta como uma ação. Você põe o fogo lá, se livra e cura ao mesmo tempo. Tá? Tá, tô com o pulso de ação. Tá, usando. Vou usar a minha ação bônus. Me transformar em lobo. Uhum. E vou atacar ela. Ok, beleza. Bom, deixa eu ajudar você então na sua ação aí. Você cauteriza ali o negócio, tá cauterizando, né? E tirando o negócio. Agora eu percebi que eu tenho que editar a regra, que eu esqueci de uma coisa, né? Você usa a runa do fogo. Ah, você não tem runa da vida, né? Não. Não tem runa da vida, não. Então, beleza. Então só. Só fechou o ferimento ali. Ele para de sangrar. Ele estanca o sangramento. Mas o fogo machuca, né? O fogo machuca. Vamos causar um daninho desse fogo aí em você, então, também? Pode ir lá. Quanto você tirou no seu teste de uso da runa? 41. 41. Beleza. Ele deu 60 de 10 de dano. Não. Eu vou contar o seguinte, que metade do dano foi na gosma pra se livrar dela, e metade do dano foi no seu corpo ali, na hora que você tá... pra fechar o ferimento, né? Fechar o ferimento é isso aí, é causar dano em si mesmo. Então, 41, vamos pegar 20 aqui na tabela. Um D10 mais 4 de dano em você, Morin. Tá. Dano de fogo primordial. E joga um save de constituição, dificuldade 41, pra você não tomar exaustão do uso da runa. Eita, isso aí. Pode. Bom, depois você faz o save entrou, só joga o ataque já. Você faz suas jogadas de ataque aí. Crítico. Opa! Com vantagem. Crítico foi bom, hein? Mas foi 19, então não puxa a cartinha, né? Não. Tá, então vamos jogar o dano. É, esse... Deixa eu ver os ataques aqui. Tá. Mas... Acertou só o ataque que tirou 19. É, por enquanto sim, não joguei o segundo ainda. Ah, tá. Deixa eu... Ok, agora que eu tô lendo aqui, que apareceu um monte de coisa. Não sei se já tá somado 24 do dano primordial. Já, tá tudo somado. Tudo somado, então beleza. Mais 24 do dano primordial. Machado, resistência agora vai o segundo ataque. Aí fogo primordial essa porra, então não vai ter resistência. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Fogo de baixo aqui, ó. Pelo contrário. Quando você dá a machadada nela, o seu machado de magma, Murin, e toca o corpo dela ali, o corpo dela, onde o machado bate, incendeia. E ela começa a gritar, a gosma preta que cobre o corpo dela, né? Se afasta assim. E vocês têm a impressão de que a gosma grita junto, tá? Ela tem vulnerabilidade a esse dano aí. Então são 44, nossa, ó. Mais 88, é o dobro do dano. Agora te libertarei, Pentar. O cortante eu tenho resistência. Eu já vou jogar já o segundo ataque. Mais um crítico. Tá pegando carta, Champs? Não pego, não. Porque é com 19, mano. É que eu não tô vendo o dado. É, crítico com 19. Pode crer. Ué, você tirou dois críticos com 19, então pega a meia carta. Tá, mano. Doendo isso nela, hein? A intenção é essa. É isso que eu não tô estonando nem a bola de fogo, que eu não sei como é que vai funcionar a bola de fogo com o machado primordial. Isso, mato único. Mato único. Primeiro paladino do Celerim morto. Ainda não deu fim. Caralho, quase o mesmo dano, velho. 36, 30. 32, 36, 31. Qual a chance disso acontecer? 42. A chance disso acontecer é enorme. É a média dos danos, né? Tá, agora tem que jogar o saving throw pra ver se eu tomo. Isso. Caralho, mano. Isso aqui é um spoiler. Você toma. O Murray deu uma ferida legal nela agora. Ele não pode ter. Ele já tá fazendo coisas assim como se... tô com um de exaustão. Pior que eu. Ok, beleza. Você dá essas duas machadadas nela. Ai, desgraçado! Maldito! Eu vou matar você! E aí, vamos ver a ação lendária dela agora. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Tente. Um de exaustão, deixa eu ver que no effect. Puta, que pena que eu não posso usar essa magia aqui. Que pena. Tá. Então deixa eu computar. O dano eu não vou computar porque o dano que eu tomei eu tava na forma humana e agora eu tô na forma de lobo, então não faz diferença. Fui ver o que era o negócio e cliquei errado. Ah, agora cliquei no lugar certo aqui. Tá. Então vamos ver a ação lendária dela. Puta, usou. Esfera de obliteração de novo. Eu acho que é legal isso, né? Legal. É muito legal essa esfera. Mas não dá pra eu usar ela. Eu já usei. Isso que é uma pena. Já usei a esfera. Então, deixa eu ver se eu posso utilizar isso aqui, ação lendária. Não posso. Ah, eu tenho 5 ações lendárias, não 3. Olha, que interessante. Caraca, mano. Interessante. É, ela é roubada. E ela vai ser roubada daqui a pouquinho. Ó, sai fora. Não, calma que nós já tiramos quase metade da gosma dela que tá incinerando nela ali, hein, mano. Não, eu vou só dar uma espadadinha no Murin, vai, de boa. Toma aí uma cimitarra da morte. Primeira ação lendária. Errou? Errei! Errou crítico! Merda! Vai dar espadadinha nela ou no... Que merda! Não, vou gastar um ponto heróico aqui. E vou rerolar, tá pensando o quê? Tá achando que birimbau é gaita? Não é não. Tá chamando o urubu de meu louro agora? Não. Errou. 51, errou? Errou, é 54, CA. Que pena, foi por pouco, hein? Ela tenta dar aquele golpe em você, as chamas ainda eclodindo no corpo dela, né? E passa. Rente ao seu corpo, mas não consegue te ferir. Beleza, foi a vez do Murin. Certo, Toph? Eu. Jeff, agora é meu turno. Então, no caso, acabou a penalidade de deslocamento, né? Peraí. Isso. Aí, no caso, o ataque dela ainda continua com vantagem não, em mim. É no final do seu turno. Ah, tá. Então, continua. Porque ela... Ela causou esse efeito com você como ação lendária. Então, no final do seu próximo turno, é isso. No final desse turno, então, sai esse efeito. Beleza, automaticamente. Então, e no começo do turno, você tem que rolar uma salvaguarda de constituição pra corrupção não avançar. Deixa eu tirar as falhas críticas, então. Que já acabou. Cadê o delete? Já deletei aqui. Tá. Deixa eu jogar o saving aqui de constituição. Vai. Vai pro amigo. Oi. Não. Falhou, segunda falha. A corrupção se espalha por todo o torso da Toph e já tá subindo no pescoço, assim. E aí, efeitos adicionais acontecem. Primeira falha. Na primeira falha, a criatura fica sob as condições envenenado e encantado pelo atacante e pelo vazio. Pentar agora é sua amiguinha. E na sexta falha, o que que acontece? Você tá servo, né? Na sexta falha, sextou! Porque eu falei em 6. Não entendi como que eu negociei. Você falhou em 6. Você tá envenenado e charmed. Mas eu sou invulnerável a essas duas coisas, mano. Tipo, a envenenamento, mas no caso é diferente, né? É Não, é poison. Não, então não funciona. Beleza, só é um envenenado normal. Charmed, você é imune? Também é imune? Também. Então você pode continuar atacando a Pentar. Tá, então, mas aí no caso acabou meu turno, então no próximo eu vou atacar o animal. Não. Calma, isso é no início do seu turno. Então, eu digo aquela condição ali do arco, no final do meu turno. Então, tipo, vamos supor, acabou meu turno agora. Aí no próximo turno aí volta, entre aspas, normal, isso. Meu movimento e tudo mais. Não, então, já volta agora. Se você, por exemplo, gastar uma reação pra fazer alguma coisa, já vai estar valendo. Não precisa esperar não chegar no seu próximo turno. Não consegue se deslocar nem atacar. É isso que eu quero dizer. Certo. Não, atacar você consegue, a distância. Deslocar aqui não. Vou cuspir nela. Não, caralho, você já não desloca o ar com seus golpes? Não sei se chega nela, mas você já desloca o ar com seus golpes. Um metro e meio só. Só um metro e meio? Você é longe, mas também você tem conhecimento de mago, então você consegue soltar magia nela. Também. Sim, eu sei. Mas eu queria gastar um bagulho nela de toque. Mas vou fazer a distância mesmo. Eu vi que o Murray deu fogo nela e ela teve uma reação mais vulnerável, digamos assim, né? Ao fogo. Isso, vulnerável ao fogo primordial. Eu consigo transformar a minha bola de fogo em fogo primordial? Sim, você tem a runa do fogo aí. Eu tenho, então eu gostaria de fazer isso. Então. Colocar uma bola de fogo nela, no caso uma coluna de chamas, né? É, você consegue moldar. Sim, e fazer isso. Então eu vou aonde? Eu vou lá na runa de Você vai fogo. Na runa de fogo e me fala se você vai querer rolar o teste, se você quer usar dentro daquilo que você domina. Se você quiser rolar dentro daquilo que você domina, você olha aí e me fala qual que é a dificuldade do teste de destreza pra ela. Tá, entendeu? Eu vou usar o que eu domino, que é 19. Então o teste vai ser 19 pra ela. A dificuldade passar. É 19 pra ela passar, isso. Eu sei que ela tem uma destreza alta, então ela já vai passar normalmente. Certo. Mas ela vai tomar pelo menos metade do dano se ela não tiver evasão. Se ela não tiver evasão, ela vai tomar. Rolando o teste dela. O teste dela só de bônus, ela tem mais 23. Sim. Passou. Tá. Agora eu vou olhar pra ver se ela tem evasão. Se ela tiver evasão, você se fudeu. Se ela não tiver evasão, você se deu muito bem. Jogou muito. Se ela não tiver evasão. Qual runa aqui é? Fogo. Do fogo. Fire. Joga fire. Ok, Pentar não tem evasão. Informação importante pra vocês. Pentar não tem evasão. Ela vai tomar o dano. Beleza. Vou deixar ela tomar esse dano aqui. Aí, como que eu jogo a magia? Eu clico no bagulho, ele vai automático, será? Cast at level, no caso, ela é nível 3, né? A bola de fogo, né? A bola de fogo é nível 3. É nível 3 a magia. Ela dá 8d10 de dano, né? 8d8 de dano por causa da caverna do dragão, né? 8d8 de dano, sendo nível 3 normal. E você usou 19 da runa de fogo, então você dá 1d10 mais 3 adicional aí. Se você pegar a tabelinha da runa de fogo, tá lá no 19, 1d10 mais 3, que é o dano adicional que você causa. Então, pera aí. Roll, porque eu joguei a bola de fogo, ela foi considerada defensiva aqui. Pera aí. Roll, então são... quantos deu? 8? 8d8. 8, mas no caso... Barra ou 8d8 mais 1d10 mais 3. 8 mais 1d10... Você é evocador, não é? Não, sou. Então você adiciona inteligência aí também. 1d10. Boa, verdade. Mais 3. Mais. Chama de poder de 3. O 3 de dano da fúria. Conta pra magia? Não, é só pra ataques com força. Só ataque, tá. E se você ficar um turno sem atacar, você perde a fúria, Jim. Ó, então. Então deu esse dano aí. Vê se tá certo. 8d8 mais 1d10 mais 3 mais 2. Ok, isso aí. 55 de dano, ela reduz a metade, só que ela tem vulnerabilidade ao fogo primordial. Então cancela a redução. Então, mais 55 de dano nela. Olha, ela tá tomando dano bem, hein? Nice. Ferindo bastante ela. Foi sua vez, Toph? Foi. Ação lendária. A habilidade dela agora, fez só dano de fogo na feia da mão. Hora que, Gê, a hora que ela tá mudando, ela vira pra mim pra ver quem atacou? Sim. O sibilo pra ela. Sim. Hã? O sibilo pra ela. Você sibilo pra ela. Desgraçada! Rajada obliterante em você, Toph. Rajada obliterante, isso eu não tenho automático. Agora eu posso me mover, acabou meu turno, eu me movo. Agora você pode se mover, exato. No final do seu turno, volta ao normal. Só agora. Rajada obliterante. Ataque mágico. Tá, ela usa sabedoria, então... Vai ser uma jogada de sabedoria. Cadê aqui? Mais proficiência. Então vai ser mais 20. Feio! Não, calma, porque eu tenho mais bônus do vazio. Eu tenho mais 10 de bônus do vazio, 33. Tá certo? Não? Acho que nem não. A Lisbeth acerta com 33. Não. Eu tenho 40. Mas que desgraçada essa menina. Dispara a rajada. E eu desvio como se fosse uma cobra. Se você um save de sabedoria, mano. Ouviu já? Ouvi. Por que eu não tenho essa rajada obliterante aqui já pra ficar mais fácil pra eu rolar? Eu viro pra ela. Ô vovó, por que você tá tão histérica, vovó? Ah, não, cala a boca, fúria, né? cala a boca! É, você tá em fúria. Ô vovó, o que está? Vovó, por que esses olhos tão grandes? Ok, Celerim, você. Ah, eu preciso de pipi, velho. Beleza, vamos ver aqui o que daria pra fazer. Tá difícil. Eu devia ter feito isso, mas eu não fiz, mano. Caguei no meu turno. Próximo turno eu faço. Tá bom. Parece que isso tá dando certo pra vocês. Então continue assim. Vou vir pra cá pra... como se fosse proteger eles. Uhum. E vou disparar mísseis mágicos nela. Ai. Vai doer um bocadinho. Só que eu vou usar o meu anel de eletricidade, lá. Gastar duas carguinhas. Certo. Adicionar 3d6 em cada míssil. Uhum. Então vamos lá. Acho que eu vou gastar de quinto nível. Cadê mísseis mágicos? Níveis, então 5 são 7 mísseis. Deu. Você ignora o primeiro dano, que o primeiro não é. É só pra ataque normal corpo a corpo. Dá 100 de dano, ainda falta 21 D6. O raio do anel. Caralho. Então deu 185 de dano. 185 de dano lightning. Tenho resistência a ele, ok. Então vai dar 92. Você ignora a resistência? Usão do caralho. Tá. Foi tão seco, então, eu tenho resistência. Tá. Então tá. Mais 182, né? 85. Eu reduzi 3 de dano, velho. Caramba, causaram um dano enorme nela já. Ela, ai, maldito! Desgraçado! Ação bônus, eu vou dar um choquinho nela. Um choquinho. Vou tirar o Lightning Strike aqui já pra não dar dúvida. Esse de boa. É. Não, eu ia, mas eu errei. É, dispara, ela desvia, esquiva do seu ataque. E aí, ação lendária. Toma uma rajada obliterante. Um D20 mais Cadê? Da sabedoria é 20, é mais 30. Eu acho que é isso. Depois eu confiro. Uia! Acertou, 44. Hein? Atinge! Atinge. Boa, pentar rajada, causa... 8. Dano é baixinho. 19 de dano obliterante. Celerim, você ainda me deve um saving throw de constituição pra resistir ao avanço da corrupção. A Toph já tomou duas falhas. Celerim... Não, a Toph tomou a primeira falha, desculpa. Celerim, vamos ver agora. Tá. Eu vou fazer isso e vou usar a minha cartinha também. Não tem como eu passar, só tava esperando o 20 mesmo. Ok, primeira falha então. Tá, você fica charmed? Eu? É. Não, porque é elfo, né? É. Elfo tem resistência, não imunidade. É, não fica charmed. Teoricamente eu jogaria esse teste com vantagem se fosse só pra isso, mas... É verdade, né? Você tem imunidade poison? Você fica poison? Poisoned? Poisoned eu fico. Então você fica poisoned. É desvantagem nos ataques. Isto. Ok. Três ações lendárias dela. Siri! Ó, a minha cartinha é essa aqui, ó. Cadê? Uma aliada atacando o mesmo alvo que você pode gastar sua reação para desferir um ataque contra o inimigo. Ok. Aí vocês decidem. Ou o único Murin pode dar um ataque, né? Como reação. Acho melhor eu, né? Então manda lá, né? Vambora. Só ver. Porque eu ia usar destruir o mal agora. Mas não ia adiantar, ele é paladino de primeiro nível. Ui, passou perto aqui em 20, hein? Uia. 42, acerta? Não. Não acerta. Passa lambendo o corpo dela. Eu vou gastar minha cartinha no Murin aqui, peraí. Opa. Ela acertou, né? Você vai dar mais 10, acertou. Ela vai esquivando pra trás assim. Ah não, ele acertou um ataque que ele tinha errado. Pera aí. Ah. Pera aí que eu tenho um negocinho aqui que vai me ajudar. Mas você já acertou. É, ele vai meter o crítico. O ataque que ele acerta. Não, eu tenho Deixa eu ver se aqui eu... Não, eu podia ter essa carta, né? Eu dar um sopro nela com isso. Mas essa carta não vale pra aliado. Se tivesse falado, Celerinho, eu te dava a carta, mano. É que eu achei que você não ia atacar. Não, eu não ia. O meu primeiro foi Plane Shift e agora eu usei um Cantrip. Dádiva do... É, então, eu achei que você não ia atacar, senão eu tinha lançado no seu também, porque uma vaporada ia ser legal. Quando você errar um ataque corpo a corpo com arma, você pode escolher atingir após usar essa dádiva. Não, após usar essa dádiva, você não pode usar ela de novo. Novo, então eu atingi... Ah, então eu vou guardar minha carta de volta, então, mas... Um assim. Como eu atingi... Mas alguém já apagou ela. Da manopla, crítico. Tá aí a carta. Toma, sua carta voltou. Ah, obrigado, amor. Botão direito, take card. Virar a carta? Não, o outro. Pegar a carta. Isso. Tá, obrigado, galerinha. Você agora, pode escolher atingir, pode usar a W, você não pode usar ela novamente. Deixa eu ver aqui a quantidade de dado que eu rolo aqui no... Rola bastante. Ó, vai no seu ataque, muda o crit range dele pra 2 e joga um dado normal. É... Então, peraí. 2. Pronto. Agora você rola aí, né? Aí tira 1 no dado, quer ver? Ia ser engraçado, mano. Agora é só você clicar no dano. Pô, saiu o crit com 19. É, não precisa nem mudar o crit range. Pronto. Agora você muda de novo o crit range pra 18. Ou 19, não sei qual que é o seu. É 18. Ah, beleza. Vou gastar a reação dela, reversão de dano. Tá mudando você, Murray. Adoro isso. Na hora que você vai atingir, ela vai esquivando, esquivando, ela tromba no único, não consegue voltar mais pra trás. Aí você vai com tudo, ah, te acertei! O corpo dela se torna negro, seu machado atravessa pelo corpo dela, e aparece nas frentes do seu peito e buf, atinge em cheio você. Vai virar magic agora, é counter, counter, counter. Counter, counter, counter. Não, boa ideia. O baralho azul aqui é o Celerim. Você é vermelho de fúria. Não esquece que eu também posso usar magia por causa do Demon Hunter. Não, é... Isso não é magia. Spell não, ou... É counter não funciona. É, né? É uma habilidade mágica. Ok. Tomou o dano aí? Ah, peraí. Shield dá certo? Não, é. Ela tá revertendo o dano já. Você já tá tomando dano de volta. Ah, então, né? Fazer o quê, né? É, não vai ser jogada de ataque. Não vai ter como. Olha a bola de fogo. É uma boa. É uma boa. Eu curti essa ideia. Também, o né, mestre mano? Curtiu essa ideia. Não, mas aí... Mas é você que toma a bola não, de fogo, né, João? Eu... Bom, toma esse daninho bonitinho aí e se ele, você. Ah, é tudo dividido no meio, né? Não é primordial? É fogo primordial, não é dividido no meio não, negão. É. Só o cortante que é dividido no meio. É. Dividido no meio, mano, até seu peito. Vai lá, Siri. Eu vou usar uma magia. Magia? Deixa eu só ver se ela é toque aqui no negocinho de spell. Mas eu acho, amor, que você vai ter que fazer um save de int. Eita, nunca vi essa magia de toque. É, eu não lembro se é toque. Eu vou dar uma olhadinha aqui se é toque. É o mil anos de dor? Não. Magia de toque? Eu fiz isso aí no maluco, né? 48 de dano inteiro. Relaxa que o mago vai se vingar. Que é o dano primordial. Um dedo no meu rabo, não. Não é toque. Que legal. Então faz um teste. Deixa eu ver. Faz um teste de resistência de inteligência, amor. Agora eu sei que magia é. É magia? É magia. Então tem vantagem. Então eu vou gastar 3 pontos pra você fazer. 3, né, Brad? Pra você fazer normal, então. Nossa, nem precisava. É. 25. Quer que eu rerolo? Você que sabe. Por mim, tanto faz. Não é. Não, não vou rerolar, não. Vou usar a etiqueta e pego o valor à esquerda. Tá, falhou. Eu acho que minha CD é 30 e ela vai porrada. É, de todo mundo é 30, 31, 32. Isso. É. Então, amor, você tem um probleminha aqui. Não. Tá com inteligência, carisma e sabedoria 1? Exato. Não, nem fudendo. Segunda resistência lendária. Ah, boa, garoto. Foi uma tentativa boa, foi uma boa tentativa, mas não vai cair aqui, não. Eu não lembro, vai ser relaxa, assim. Tô só tirando suas resistências lendárias só. Não vai ser assim, bolinho, não. Eu lembro, tô certo, o professor da Academia Arcana que fez isso. Eu sei que essas magias não vão funcionar nela, é só pra ela perder a resistência. Sim. Ok, ok. Muito bem. Foi boa, foi boa. Mas não funcionou. Que mais? Só isso, é uma magia. Não, não faço mais nada. Só isso? Legal. Vou bater no murinho agora. Não vou usar quem entre como ação bônus? Não. Chill. Insuportável. É o pássaro ou é o cão? É o insuportável aqui. É o cão. Não fala assim dele, tadinho. Fala assim dele, Bem, vamos lá. Vez da Pentar. Não, primeira ação lendária dela. A ação lendária dela, vou tentar bater no muro. Segunda agora. Não, é a quarta já. A quarta? Ah, eu só tomei 103 de dano, só tá bom. Vai bater em quem agora? No Murin. Nossa, achei que você ia bater em mim. Ação lendária, cimitarrada nele. 55 te acerta? Peraí, deixa eu confirmar aqui. Acerta. Ótimo, então toma dano aí, filhão. Já joga um save em mim. 13 de dano cortante, mais 26 de dano obliterante. Ah, tá sem o arco. Ah, verdade. O arco ficou aqui, ó. É, e a rajada obliterante é uma bosta de dano. É um cantrip, né? É um cantrip, exato. Não quero bater no Murin que dá dano, que dói. Vamos lá, Maureen. Save intro de constituição. CD39 pra não ficar letárgico aí. Senão eu vou te atacar com vantagem. Tudo que eu quero. É tudo que eu queria. Opa, falhou. Está letárgico. Joga mais um para ver se fica corrompido de novo. Corrompido. Beleza. Seis golpes no Murray. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, um eu acertei, ótimo. Pelo menos um eu acertei. Vamos lá, 52 você acerta? Não, só 49 não, 56 acerta, 1. 56 acerta, 2. Acertou dois ataques. Não. Eu tive dois com 56. 49, 56... 51, 56, dois ataques te acertam. Beleza, ação bônus. Agora vai ser legal. Ação bônus, ela enfinca a cimitarra profundamente assim no seu ventre, Maureen. Ela aperta a cimitarra, você vê que começa a pingar. Parece como se fosse sal da cimitarra pingando, só que ela é preto corrompido. E aí você joga um save intro de constituição CD38. Se você falhar, você morre. O louco! Como assim, velho? O sal corrompido começa a se espalhar pelo seu corpo, Maureen, secando toda a água que tem dentro dele. Caralho, velho. Lembram que ela tinha conexão com o plano elemental paralimental do sal? Sim. Tá aí o efeito. Eu morri de pressão alta, hein, filho? Peraí, eu jogo. Qual que é a. CD38. CD38. Por que 38 e não 39? Eu não sei. Tá vendo? Você escreveu 38, então vamos considerar o 38. Vai lá pra você diminuir o sal, tá vendo? É, louco! Não levou a sério o médico falando? Não sei se joga o segundo ainda, porque já falhou no primeiro. Não, é um só, é só dessa ação bônus, porque a corrupção você já tomou. E o letárgico você já tomou, então é só esse teste. Quer rerolar, fazer alguma coisa? Eu não tenho mais ponto heróico. Não tem mais? Alguém quer ajudar o Maureen ou posso matar? Eu consigo ajudar ele? Não mata. Ah, você pode passar seu ponto heróico pra ele, sempre é possível, né? Ah, mas matar não mata. Mas ele acabou de falar, você morre. Eu tô em forma lupina, velho. Eu vou voltar pra forma humana. Não é negativo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não, Carps. Eu perguntei se era a mesma regra do. Não. Negócio da. Independente. A Toca tá vendo o companheiro dela morrendo. Ela vai ajudar. Pronto. Só acontece isso quando você toma dano que te deixa a zero PV. Exato. Aí você volta pra forma normal. O ponto heróico tá aí já. Eu passo se você... pra ele. Ok, então o ponto heróico pode rerolar, adicionar, sei lá, ver o que você quer fazer aí. Maureen, resista, precisamos de você. Vocês vão vendo o corpo do Maureen, aquele corpo lupino gigante, ele vai secando, secando, secando, os músculos dele afinando, a pele colando assim nos ossos. Vai lá, Maureen. Rerola aí. Você se tocou, falei, Maureen? Ô, tampa. Mais ou menos que tava todo mundo gritando. Mas não deu certo, falei de novo. Puta, você é um bosta, velho. Não, pera aí, o Mabuco não ajuda? Não, pera aí, vou fazer de novo. Maureen, resista, precisamos de você. Au! O lobo nunca vai sozinho. Ok, pelo roleplay, só por causa do AU, eu deixo rolar de novo. Que porra foi essa? Também não sei, mas tá gravado, aceitar. Tá gravado. Não sei se o Jeff ia aceitar, porque daí eu ia. O lobo nunca ia liberar o Alpha, não sei se. Ou ia ser da hora, hein? O Alpha. Se aceitaria isso, tipo, na forma meio que inconsciente, quase caindo, e ela o Rival liberação do Alpha. Não. Rerola mais uma vez o teste. Ia ser massa essa cena. Só por um instante. Ia ser, mas se um pouquinho demais também, né? Se ele passar, dá pra liberar só pra ele sobreviver. Se passar, libera. Puta que pariu, mas você tá azarado nesses dados, hein? E seis rolagens, o maior caralho. Número foi sete. Caralho! É, amor, era... Essa porra aqui, pelo amor de Deus, velho. Troca a cor. Troca a cor, você viu que eu troquei a cor do meu e deu certo. Olha isso aqui, tá difícil fazer isso? Era de esquina, mano. Beleza. Seca toda a água do corpo do Murin, ele se torna uma carcaça ressequida, ela puxa a cimitarra assim, quebra casquinhas da pele dele e o corpo dele cai sem vida no chão. Caralho. Boa. Ela vira de costas, encara o único, não, encara o único não. Ela vira pra Ciere, encara a Ciere, vai até a Ciere, o único pode dar um ataque de oportunidade nela, dá ataque aí, único. Ô, oh, tá bom, boa, toca lá. Pois não, seu Madruga. Pô, toca lá aqui. Errou. Errou. Desfere aquele golpe. Ela passa muito mais rápido e chega até a Ciri. Oi, querida, você é a próxima. Ó, errou. Vira pra ela e fala assim, ó, vem em mim, galinha. Vem em mim, que os meus 20 de vida aqui tá bom. Vez do único. Meus 20 de vida. Jeff, só diga. Um instantinho. Diz. É, quando eu tiver caindo. Caralho, Brad. Sentindo minha vida se esvair. Uhum. Aquela cena que ficou em stand-by nossa, vai acontecer. Você tem certeza? Tem. Você quer invocar o Neron? Ô, louco! Ai. Claro, chama mais um problema pra nós. Ai. Ai, não vou usar o spoiler que você deu pra não ficar chata a cena, mano. Caralho, cuzão. Não, é o que a gente combinou, não tem mais ações em off, esqueceu? Não, sim, mas você tinha que passar um spoiler pra mim. Sim. Certo? No meio desse negócio aí, você passou um spoiler. Ok. Beleza. Então, eu teria sentido eu deixar essa cena fora por causa do spoiler. Não, tudo bem. De boa. Ok, vocês veem o Murin caindo. Conforme o corpo dele vai caindo, assim vocês veem a boca ressequida dele se abrir e pronunciar uma última palavra. Vocês conseguem ouvi-la. Neron. E o corpo dele cai. Pentar chega. Oi, querida, você é a próxima. O único, ele desfere golpes na Pentar. Dois golpes só, que podre imúnico. Por que eu dei três? Porque ele tá com raiva, tá inspirado. Erra todos os golpes. Tadinho do único. Ele é fraquinho, gente. Não faz assim, não dá risada. Beleza. Ele tá inspirado, foi. E aí, quando isso acontece, o único dá aqueles golpes na Pentar, não consegue atingi-lo, tá? Chamas explodem ali onde tá o Murin. O corpo dele volta a ficar cheio. Volta a ficar hidratado, né? O corpo dele volta ao normal, vai se regenerando. O Murin, ele vai se levantando, assumindo a forma de lobo alfa. E aí vocês vêm no meio das chamas ali, a forma do Neron surgindo ali no meio das chamas. Neron, diante de Murin, ele olha pro Murin e fala: acordo feito, Murin. Você está de volta. E agora, seu filho é meu. E uma explosão de fogo se faz e o Neron desaparece. Gente... Fim da rodada. Não, o final de cena é o caralho. Fim da rodada. Eu tenho a impressão que o Murin fez mais filhos por aí. Eu preciso encerrar um pouquinho mais cedo hoje, podemos? Podemos parar agora que vai começar um turno novo? Sem problemas. Sim. Pode ser? Fechou o bagulho. Estourou no... No ápice. É, tem que terminar com a explosão de cabeça. Tem que terminar com o cliffhanger. Podemos encerrar por hoje, então, um pouquinho mais cedo? Sim. Pode? Eu peço desculpa, professor, pra vocês, mas eu tô assim, muito, muito, muito cansado da viagem e tudo, tá? Bom, já estamos ativa de novo. Já, a sessão já tá meio que preparada, tanto essa quanto a próxima, então semana que vem tá confirmado já, a menos que a gente tenha algum imprevisto grave, beleza? Beleza. E aí já continuamos já com a. No meio da ação, no meio do combate, a Toph já vai agindo. E não vai ser a única explosão de cabeça que vai ter, porque vai ter outra explosão e não vai ser só de cabeça. É, pode esquecer a Marta, viu? Sente que eu vou fazer, vou reviver ela pra você dar o seu filho pro Nerão. Mas nem fudendo. É, ou o Murmur saiu fazendo aí, filho, enquanto nós tava lá em Sigil, né? Pro Murmur nem sabe que ele tem filho, filho. Passando a vara aí nos outros. Lógico, lobo, velho. Tá, eu deixo vocês, ó, pra gente encerrar, fazer um teste de inteligência a todo mundo. É, ele falou o seu filho, né? Ele não falou os. Alguém por esses dias invocou um lobo fêmea aí, só pra... Inteligência, vamos ver. Passei, tirei 20, foda-se. Boa. Foi crítico? Não, eu tô escolhendo o valor. Ah, toma no seu cu, rapaz. Eu não quero saber. Ok. Oi, caramba, foi save. Cliquei no bagulho errado. Ele tá sabendo que ele, como ele não, ele acha que ele não tem filho, por isso que ele faz o acordo, tipo. Foi é, save, só tirar a proficiência. Ah, dá na mesma. Agora você vai dar uma copulada, né? Ou não. É que o meu é meia proficiência. Entendi. É 18 o teste. Peraí, deixa eu achar aqui a anotação. Eu, Lucas, já sabia desse spoiler, então não sei se faria sentido eu deixar essa cena sem usar por causa desse spoiler. Tá, quanto deu os testes de inteligência aí? Tudo acima de 15 aí, pelo menos, né? É. Uhum. Beleza. Na hora que o Nerão fala isso, imediatamente vocês se lembram das últimas palavras de Garleth Exxon, antes dele morrer pelo machado de Murin. Ele disse, ainda há esperança, e morreu. Quer dizer então que o Theon e o Murin meteram? Não, lembram dessa cena? Estarem vivos. Lembra dessa cena? Essa cena foi na caverna de Gordin, quando a Kaline cortou a maldade do Garleth, cortou o conceito de maldade pra ele, e aí o Murin falou, não, mas você vai morrer porque você matou a minha mulher. E aí o Murin dá o golpe nele, e na hora que ele tá morrendo ali, ele fala, ainda há esperança, e morreu, não completou a frase. E a cena anterior foi o Murin vendo a esposa dele explodir, né, se transformando num devorador de mentes e ele matando ela. Certo? Aham. Uhum. E ela tá, a barriga dela explode, na verdade. Sim, a barriga dela explode e ela vira um devorador de mentes. E ali eu achei que perdeu tudo. As crianças ainda tá por aí. Ou seja, as crianças já não estavam mais lá dentro. Fim da sessão. Aí... Até saber disso é um outros 500. tá aqui, ó, na manga faz um tempão isso. É de família essa porra, né? O que é? O cara encontra... Agora é, né? Parece que vendeu uma... Tá, mas tá, meu, tá, o Mir tá preso na porra do caralho, não poderia fazer porra nenhuma. Bom, pelo menos ele já tem outro personagem pra depois. Né? O filme do Murray. Pensa pro lado positivo, mano. No começo você ganhou um D6. Agora o Nerão tá mais forte. Vai dar no mínimo um D10 aí, né? Ele não precisa mais do Nerão, né? Ele já tem poder próprio. Não é, mano. Mas a intenção disso é o Murray ter um sentido pra ele virar um Demon Hunter, mano. É isso aí, vai caçar o filho. Vai caçar o Demon Hunter, ele vai. Bom, ele vai caçar o cara, mano. Dando um pequeno spoiler pra vocês, esse conflito vai acontecer. Da hora. Dando um spoiler ainda maior, vocês farão uma visitinha ao abismo. Ah, isso eu já sabia, né? Tem uma parte da chave lá. Acho que é a chave de prata, se não me engano. Chave de pata? Então vai ter a de marreco também. Gente, eu vou me despedir então, tá? Que eu tô quebradaço aqui. Valeu por hoje, espero que vocês tenham se divertido. Semana que vem tem mais. Beleza? Até mais. Falou pra vocês, galera. Abraços. Tchau, tchau.